PM total. Meu menino hoje foi curtir uma diferente, cara. O que é curtir uma diferente? Como assim? Não sei, ah, ele foi... Curtir uma diferente. Você nunca curtiu uma diferente? Essa mala não é dele? Não, essa mala é minha. Não, ele chegou e falou assim, olha, eu queria pedir licença nessa sexta-feira, porque eu quero curtir uma diferente. É sério, sexta-feira? Eu perguntei pra ele... Curtir uma diferente. O que é curtir uma diferente? Então, você tem que ligar pra ele perguntar, porque ele falou pra mim, falou, pô, hoje eu não vou poder. Eu falei, por quê? Ele falou, vou curtir uma diferente. É, aí eu falei, mas... É... Ok, o que é curtir uma diferente? Ele falou assim, olha, eu preferia não comentar, ah, é, não entrar no... Também mas, não sei o que mas, é. Mas vamos lá, eu vou perguntar aos senhores. É. O que os senhores acham? O que eu? É, o que, por exemplo, o que, que você acha que é curtir uma diferente? No caso dele... Do mano, que do eu mano. Deduzo que eu vi é. Ele... Eu você vi... conhece o mano há muito tempo. Eu vi, ele, eu vi ele cochichando essa semana no celular. Vi sem que querer, seria, e vi sem querer um cartão... É. De visita de onde ele foi. Cartão de visita? É. Até que ele, quando ele viu que eu vi, ele falou, tira a mão, eu falei, já vi. Eu acho que ele foi pra Lindóia. Águas de Lindóia. Pedir a mão de Taisólia em casamento. Você acha que isso é uma curtir uma diferente pra ele? Lógico. Ele, tá, ele fez bodas de prata de namoro. Casar é curtir uma diferente. E é bem naquela praça onde tem os bodes que fica puxando a chavetinha. Eu duvido que o mano ia fazer isso. Olha, eu ali. Vi o cartão de hoje uma joalheria famosa lá. Em São Paulo. O que, que tem hoje lá, mano? Pula-pula. Aquela praça tem um pula-pula? Pô, mas gigante, a praça sabe? De Lindóia evoluiu, ela tem até um pula-pula. Nossa, imagina o pula-pula. É que esse pula-pula... Acho que até o pula-pula demora, você pula, demora 15 minutos pra cair. Olha, a gente fez de tudo lá em Barcelona, né, Mota? Mota ali pro. Ah, vocês fizeram de tudo em Barcelona? Você curtiu uma diferente com o Mota? Não, fizemos de tudo para que o mano pedisse a mão da Taizinha. A Taizinha pediu pra gente. No avião. E ele não pediu, ele vai pedir agora em Águas de Lindóia. Ela chegou porque na frente da Sagrada Família. É, lá, ela achou assim, nossa, é agora. É agora. É agora. O mano se abaixou, mas é que caiu o negócio. Ela pensou que ele ia se ajoelhar pra dar aliança. Não, isso é Lindóia. Ele curte muito mais Lindóia que qualquer outro lugar do mundo. Ele já falou pra mim. É mesmo, é. Aquela paz. Ah, eu essa imaginei. Hora, ó, essa hora ele deve estar acabando o jantar dele. É lógico. Ele falou pra mim que ia jantar tipo umas 4h30. Lá janta cedo. É, aí ele pediu, falou, vou pedir um Nescau Moro pra mim. Tem balada lá, beijo, até as 8. Mas o mano faz um gênero bem roceiro mesmo, nossa. Né? Porque quando você capial. Vai pra, quando você viaja pelo interior, quando chega nessa hora 5h30, você já vê a fumaça ali saindo da... 6 horas é o horário que os caipiras... A janta. Tô bem que quando tá no interior, 5h30, você vê a fumaça. Não, mas você vê meio dia. Você vê uma hora... Não é churrasco. Seu Bento, você vê saindo fumaça dele a toda hora. O dia inteiro. O dia inteiro. É um forno na casa dele. E os pais não sabem, né? Não, para. Seu Ulisses, ó... Que ele gosta de churrasco? Sogrão. Que ele gosta de churrasco? É, sabe? Será? Ah, não dá pra esconder, velho. Ah, não dá pra esconder isso. É. É, chupa todo mundo! E pinta um cheiro diferente e fala assim, não, é o chau-chau aqui. Não tomou banho. Deu um pum. É. Muito bem, seu Bento, oh, seu Bento, seu Mota! Seu Bento. Seu Bento. Ah! O seu Bento falou pra mim que ia curtir uma diferente hoje também. É. Também, mesma coisa. Também... Ah! B! C! D! E você, D. Imagina qual foi a diferente que o mano foi curtir? Mande a sua mensagem pra nós. Olha. Ah, meu Deus. E foi, Mota? Corinthians? Que é uma... Ai, meu Deus, o quê? Que isso, Mota? Você babou isso, na própria véio. Folha que você escreveu. Foi, Mota? Babou. Ah, é triste isso. Ele babou que tá na... triste aí? Ah, Corinthians, tem triste véio. Aí? Tá triste. Quem se machucou? Milionário. Hã? Time milionário. Milionário? É. Saiu na Forbes. Não vi milionário. E tal. Tá com déficit. Déficit. Pô, você conseguiu falar déficit? Déficit. Poxa. Mas também ele chegou 4h15. Ele já falou mais de 1.500 vezes déficit. Déficit. De 2015, 97 milhões. É, não é nada, né? Mas deixa eu falar. Se você pegar balanço de clube brasileiro, talvez o Palmeiras, por causa do Polo Nobre, tenha superávit. E olhe lá. Nenhum outro clube tem superávit aqui no Brasil. Mas é incrível, né, Benja? Porque você fala 97 milhões de déficit, você fala... Corinthians é o que mais arrecada com televisão. Corinthians está possivelmente bilheteria. Um dos dois que mais fatura com bilheteria. O tudo patrocínio bem. Patrocínio de camisa agora. Então, tem o patrocínio de camisa que vai voltar sempre agora. Sempre teve patrocínio de camisa. Mas isso é do ano passado. Tinha patrocínio de camisa. Tem como não fechar com déficit de sombra? Não tem. Eu não sei que conta que os caras fazem. Como eles amizam dinheiro, mas não tem. Você pode ver. Pega um clube brasileiro nos últimos 10 anos, quantos fecharam com déficit? Com superávit? Não tem. Difícil. Agora, o problema não é ter o déficit, o problema é não pagar o que tem pela frente. E tem muita coisa. Tem muita coisa, mas vai pagar. E nesse déficit aí, acho que não entra o estádio, já entra? Não entra coisa do estádio. Acho que não entra, hein? Então não entra outra conta. Porque é um fundo à parte, né? Mas será que nesse déficit também não estaria... Bom, aí eu não sei se não tem aí saída de dinheiro. É uma pergunta, não é uma afirmação, não é uma ilação. Por exemplo, se o estádio não se paga, aí você já ouvi dizer que o Corinthians teria que tirar dinheiro do clube para pagar enquanto... sua parte no estádio. Mas por enquanto paga, né? Porque tem esse fundo... E tudo que arrecada do... É o contrário, porque tudo que arrecada da bilheteria não vai pro Corinthians. Vai pro fundo. Vai pro fundo. Mas é que ele tá falando. Se não tiver dinheiro, o Corinthians vai ter que inteirar. Então, por enquanto, o que eu sei, por enquanto, não inteirou. Por enquanto, o que tá sendo pago é via a bilheteria. Por enquanto. Daqui pra frente, não sei. É verdade que o Corinthians estaria em atrito com a gestora do fiel torcedor? Ah, mas isso não é de hoje. E que a gestora do fiel torcedor fica com 50% do negócio? Sim, sim. É um absurdo, né, velho? Sim. Então esse dinheiro também que entra de bilheteria, entenda o que eu tô dizendo. Não vai todo pro Corinthians. Peraí, se 50% do fiel torcedor vai pra essa gestora, como que funciona essa composição? Eu não sei se é do bruto ou do líquido. Acredito, mas é uma grana, né? Hã? Mesmo assim, é uma grana. Bom, mas acho que o que vai pra gestora deve ser a mensalidade. O louco assinou uma gestora pra entregar 50% da bilheteria do Corinthians pros caras. Olha, ô Mota, se você for analisar tudo que foi. É a mesma coisa que eu pergunto pra você: quem foi, e eu sei quem foi, que resolveu pagar 16 milhões de euros e 800 pau de salário pro Pato? Então, a mesma coisa. Alguém foi lá e fez, tem que honrar até o final. Que loucura, né, velho? Lógico que é. Meu, 50, você tem uma renda de um estádio enorme que arrecada, que os corintianos vão. Agora, tem um sócio. Só uma parte, Vossa Eminência. Excelência. Mas é assim, eu acho que deve ser 50% da mensalidade, né? Não deve ser em relação ao valor de ingresso que é pago. Vamos supor, se é sócio torcedor, você paga uma mensalidade, não é isso? Sim. Aí você tem o direito à vantagem. Sim, não é do ingresso. Não é do ingresso, não. É sobre a mensalidade. Não, acho que não. Mas mesmo assim, eu acho muito. Lógico, qualquer coisa que você vai fazer que é 50% para um, 50% para outro, sendo que o negócio é teu, o nome é teu, tudo é teu, só pro cara administrar, lógico que é um absurdo. Agora, em relação ao jogo, amanhã o Corinthians pega o Audax. E o Tite vai colocar o Alan Mineiro. É, então. No lugar do Giovanni Augusto. É, mas eu jogaria com o Marlone. Eu acho que o Marlone tinha que jogar. Marlone, a partir que ele fez quarta-feira, foi sacanagem. O cara jogou muita bola. E o Romero disputa a vaga com o Luca. Não, vai jogar o Luca. Ele treinou hoje na frente com o André e Luca. Ele treinou o time com Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique. Elias. Alan Mineiro. E Guilherme. André e Luca. Aqui, esse é o time que ele começou, que ele treinou. Então eu acredito que deve ser esse. Por que o Romero não é titular absoluto? Não sei te falar, cara. Porque o Romero andou fazendo boas partidas. O Romero tá calando minha boca. O Romero fez quarta-feira no Arena Corinthians, foi sacanagem. Agora, tem aquela coerência do Tite, né? O Tite vai dando chance. Você vê, o próprio Alan Mineiro. Saiu, o Marlone jogou pra caramba. Não vai, vai jogar o Alan Mineiro. Agora, o que o Tite tá fazendo é um negócio muito legal. O Tite não fala que é time reserva e time titular. Uhum. Ele não fala. Uhum. Ele não fala. Ele não admite. Ele não gosta, né? Ele não gosta que fale time reserva. Ele faz esse time, vai, reserva, jogar pra cacete. Quem tá no time titular tem que se coçar, porque o cara fala, meu, o homem não vai deixar... É a mesma coisa, você vê o Santos jogou ontem com o time reserva. Pô, o time horroroso. Desmontado. Os dois. O cara se acomoda. Não, o outro é o Macapá. E o Tite não, cara. Amanhã se precisar entrar qualquer jogador desse time aí, como eu, na minha opinião, tem dois ou três que deveriam ser os titulares. Mas quem manda é o Tite, né? E por o exemplo, Corinthians subiu... Eu jogaria, o meu zagueiro é o Balbuena. Eu jogaria com o Felipe e Balbuena. Eu não jogaria com o Alan Mineiro, eu prefiro o Marlone. E o André hoje... Não tá ainda. Nem André, bola, nem Guilherme vingaram ainda. O Guilherme, o problema do Guilherme é que o Tite mudou o Guilherme totalmente de posição. O Guilherme jogava no Atlético de uma forma, no Corinthians é totalmente diferente. É. O cara tem que correr, o cara tá tendo que marcar, o cara tá jogando mais atrás. É, tem nego que não se adapta, né? É, ele falou, eu tô me adaptando. Tem que esperar. Mas eu principalmente trocaria esses três. O André hoje, eu botaria o Balbuena, o Marlone, e hoje, porque o Palmeiras jogaria o Romero com o Luca ou o Luciano com o Luca. Mesmo que o Luciano não jogou bem semana passada. Você acha que o Pérez trocar o Romero? O irmão gêmeo dele? Falar que o irmão dele jogava mais? Olha, eu não sei, viu? Eu tô começando a acreditar naqueles... Os caras falam que tem uma teoria. Quando ele foi pra lá, quando voltou o irmão gêmeo. Mas o irmão dele, o Oscar Romero, se eu não me engano, é jogador do Racing, não é isso? Acho que é do Racing. Não, não é do Boca. Se eu não me engano, é do Racing. Posso estar enganado. Às vezes confunde, né? Mas é, se eu não me engano, lá. Eu vi algumas vezes esse Oscar Romero jogar. É um jogador de meio de campo, armador. O moleque parece ter uma habilidade. Mas assim, eu não vi várias partidas. Eu vi alguma coisa do Oscar Romero. Você vê que ele no trato com a bola, ele tem uma habilidade. O irmão desse Romero, né? O pior é que eu não gosto desse Romero aqui que tá no Corinthians. Eu não gosto. Mas se você for ver alguns jogos do cara, você fala, pô, o cara tem habilidade também. É impressionante, cara. Eu entendo isso. Pô, contra o São Paulo no passado, no 6-1, ele jogou pra cacete. Quarta-feira ele jogou pra caramba. Esse ano, as partidas que ele jogou no Paulo, ele jogou pra caramba. Não sei. Tô começando a achar que o Mano tem razão. O Tite é milagreiro. Naquela derrota pro Palmeiras... Eu acho que o Romero foi lá quinta-feira de manhã no Parque São Jorge, que o Mano fala. Naquela derrota pro Palmeiras de 1-0 aí recente, no Pacaembu, ele tava no banco e ele entrou depois. Ele mete fogo, né? Ele se destacou. Naquele jogo lá do Corinthians, ninguém tava muito bem, não, né? Mas ele foi, acabou indo bem. Ele agora, entrou no meio do jogo. Agora, Mota, amanhã o jogo é 18h30 na Arena Corinthians. É 18h30 na Arena Corinthians, vou te falar, hein, meu. Tudo vendido. Tudo vendido, esgotado, né? Tudo vendido. E o Corinthians aumentou o preço, viu, pro jogo da Libertadores. Quanto? É, aumentou a arquibancada de... De 50 para 60. E a inferior é de 80 para 100. Tô falando só os lugares mais populares. Né? E os mais caros não? Não, aumentou também. E qual é o preço? Ah, não sei. Não, peguei aqui bancada. Você tá querendo demais. Pô, né? eu vou dar a lista de preço do Corinthians. Você véio. Tá dando uma informação. Aumentou, animal. Aumentou. Vai lá, entra e vê. Então, que meio. Esse é o cara que dá informação. Vamos fazer propaganda, velho. Vamos fazer propaganda sem informação, não é propaganda. Pô, você tá achando que só as pessoas que não têm grana ouvem estádio mental? Só vou dar informação agora da arquibancada. Pô, mas que preguiça, hein, meu? Mas é que o pessoal vai. Pessoal vai o quê? Olha, que vergonha. Vamos próximo aí, vai. Já falou demais. Não, você quer falar próximo ou você quer falar quem tá no carro que se procure pra saber também? É brincadeira. Então não vai lá nem da arquibancada. Brincadeira, hein, Mota? É brincadeira, hein? Olha aqui, vamos trazer as informações aqui. Atenção, hein? Atenção, aí, valores exclusivos para fiel torcedor. Aí, ó. Setor Norte, 40. Setor Sul, 40. É, Leste Inferior, 48. Leste Inferior. Só torcedor, né? Fiel torcedor. Leste Superior, 60. Leste Superior, 70. Rapaz, você vai ter tudo que é plano, meu amor, minha vida, blá blá blá. Mas vamos falar dos não sócios, né? Que o sócio é aquele que geralmente ele vai lá e... O não sócio tá quanto? O não sócio, setor norte 60, setor sul 60, leste inferior 100, leste superior 120, oeste inferior 220, oeste superior 150. Oeste inferior tá quanto? Oeste inferior 220. Aumentou bem, véio. Porque pro jogo de quarta-feira tava 180. Ah, é, uns 20% de aumento, né? 220 pau. Na média, acho que são uns 20% de aumento. Bom, acho que a gente conseguiu consertar aí a falta de informação do seu Mota. Ah, ele acha que ele tá com razão. Ele tá com razão. Eu tô, velho. Olha lá. É brincadeira, é uma vergonha isso. Vê, hoje fica, todo mundo fica falando todos os preços, todas as áreas do Corinthians. Então por que você trouxe uma? É porque eu quis só falar pra ilustrar. Eu podia falar, o Corinthians teve aumento de ingresso. A gente nunca ficou falando de preço de ingresso aqui, gente. Como não? Vocês estão loucos. A gente ficou falando de todos os setores, de todos os clubes. Eu só fiz pra ilustrar, falando, olha, o Corinthians o Corinthians teve um aumento de preço de ingresso para Libertadores. Que... E para ilustrar, geralmente a gente fala da arquibancada. É a primeira vez que vocês estão falando. A primeira vez. Eu nunca ouvi falar de todos os setores. Você tá louco? Então tá, então vai ser padrão todos os setores agora. Aí você fala, pô, que coisa cara chata. O cara tem um problema que tem 2 horas e meia, esse preguiçoso... E que eu falei pra ilustrar. Ilustrar. Lázaro. E ele acha que ele tem razão, ah, também. Olha o que virou o rádio. Você ficou envergonhado agora? Ah, fiquei. Eu mesmo queria saber quanto que tá o ingresso dos Santos e Palmeiras domingo. Santos leva uma sardinha lá que entra, velho. E nem assim os carapão. Os caras é estúpido, velho. Ainda foi grosseiro com o nosso ouvinte que tá leva aqui, o caranguejo lá, estranho, deixa na porta lá os caranguejos andando lá. Olha. Foi grosseiro. Tá de vazio, não é o nosso não que tá estando. Não, imagina, enche toda vez o estádio do Santos. Por isso que o Santos ia jogar em São Paulo. O Mota tá arrumando inimizade com o corintiano, com o santista, com todo mundo, não dá. Até com o São Paulinho, ele arrumou. Meu Deus do céu. Duco pra você. Estádio 97 da Energia 97 FM, oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Let's go! Falei, Mota, de nós. Mas fala de certo, né? Preços de ingresso pra domingo. Pra ver se ele vai querer. É. O Santos ontem foi lá em Amapá, perdeu. Perdeu, não. Foi uma derrota, empatou. Né? 1 a 1, velho. Empatou. Perdeu, não, empatou. 1 a 1. É uma derrota. 1 a 1 é empate. 1 a 1 é empate. Aquele time vocês empataram, velho. É normal. Mas empatou. Empatou. Empatou. Mesmo nível do Aldax, São Bernardo, que é aquele... São Paulo. Não, não é, não. Não é, não. Ah, deve ser pior. Não, não é, não. Pior, é pior. O Macapá, o Santos tinha que ter ganho ontem de novo. É, velho. É pior, aqui o Santos vai... passou sufoco, quase aqui perde. Aqui vai ganhar. Aqui vai ganhar de 8 a 9. Mas tinha que ter... Foi muito corrido o jogo ontem. Não, o gramado tava ruim pra caramba, choveu lá. Parou, uns 30 jogo. Minutos parado lá o jogo. Alagou o campo. Alagou tudo, as imagens dele. Mas você, o Santos, pelo amor de Deus. Você pode acompanhar as imagens também do jogo, aí os melhores lances, através do nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Seja no celular, tablet ou computador, você pode assistir o programa e também os melhores lances do jogo. Que pasta, hein, velho? Olhando assim de longe, não dá pra achar. Nossa, que frango, mas isso daí, velho, foi antes da chuva, né, Sombra? Hã? Esse gol aí antes da chuva. Antes da chuva. É, depois da chuva. Nossa, por baixo das pernas do goleiro? É, Vladimir, né? Mas quem é o Santos aí? Santos é o de branco e o de preto e branco. Como assim? Os dois são Santos. Os dois é Santos. É, mas qual é o Santos? É São Santos Paulo. E Santos, ele tem razão. Ah, o Santos de São Paulo é o branco. Ah, é. O Vladimir que tomou esse branco. Não dá pra ver nada ali, velho. Essa hora que parou aí, por 30 minutos. Jesus amado. Ave Maria, que temporal, hein? Nem sabia que nesse... O Vladimir tomou aquele frango, velho. Tomou. É o Vladimir. Olha o campo, velho. Meu Deus, velho. Que é isso aí? Não adianta falar olha o campo, porque só quem tá assistindo online é que vai saber, né? Do campo, né? Mas a grande expectativa não interessa. Santos e Palmeiras. É o jogo da TV, no domingo. O Dorival falou o seguinte, que o pessoal tá muito preocupado aí, falando assim, o Palmeiras vai vir para marcar o Lucas Lima. Ele falou, o Santos não se resume a Lucas Lima. Também concordo. É, deu uma patadinha aí em todo mundo aí, né? Sem contar que o Lucas Lima... Não, o pessoal tá falando muito que o Palmeiras vai anular. Anulou o Lucas Lima. Pessoal, não, a imprensa, porque já aconteceu, não aconteceu? A imprensa não é o Palmeiras. O Palmeiras jamais falou que tem que marcar. Não, mas eu não falei que foi o Palmeiras. Não, tô dizendo. O Dorival tá errado. Mas quando você falou o pessoal, às vezes dá a impressão que pode ser o pessoal do Palmeiras. É, mas não sabe que pessoal. Vou dizer, o Palmeiras. Tô falando na imprensa, o pessoal tá falando. O Dorival respondeu a pergunta do repórter falando sobre isso. Ó, o pessoal tá falando muito, tá preocupado que o Palmeiras vai anular o Lucas Lima. E acabou o Santos. É. Palmeiras não é só Lucas Lima. Se contar que o Lucas Lima, eu acho que ele vai estar mordido pra esse jogo aí. Ele vai... Ele vai jogar bem pra cá. Mesmo se for marcação individual, acho que o cara vai se dar mal que estiver marcando ele lá. E quem vai fazer dupla com ele vai ser o Vitor Bueno, né? Mas a última vez que o Palmeiras se propôs a marcação individual contra o Lucas Lima... As duas últimas vezes. Então, tô falando, a última vez, mas já teve outros times, né? Outros jogos que não deu muito certo. Foi o Salles, né, Dudu? O Salles na Copa do Brasil... Se não me engano, na última partida, que foi 1x1 no 0x0, não foi? 0x0. No estádio do Palmeiras. Allianz. No Allianz Parque, foi... Acho que foi o Salles de novo, não foi? Não lembro. Não lembro agora, não vou lembrar quem... Acho que não foi, não. Quem marcou? Vou recordar agora quem tava marcando aqui em Palmeiras, foi o Matheus Salles. não, pelo sim, Paulista, Copa na do Copa Brasil. Do Brasil, pelo na, Paulista. Na final da Copa do Brasil. Teve outro jogo agora, que ele foi bem marcado também, que foi o jogo 0x0 no estádio do Allianz Parque do Palmeiras aqui. É que naquela época não tinha o Vitor Bueno, né? Foi recente agora, né? Foi no Paulista desse ano. Paulista desse ano. Turno. Só tem turno, né? É. Então, e o Vitor Bueno do Dorival falou o seguinte, tem que ter calma com o garoto, que tá se afirmando agora, né? Então, ele vai fazer dupla com... E vai jogar. O Lucas vai jogar. Vai jogar. E ele falou, mas tem que ter calma com o moleque, não pode também Victor achar Bueno. Que ele vai resolver tudo, né? Tem que ter calma. É bom, Vitor Bueno, Lázaro? Bom pra caramba. Da onde que ele veio? Veio do time B do Santos. Não, veio do Júnior. Lázaro, não era aquele personagem do... Lima Duarte em uma novela? Dom Lázaro. Não era o Dom Lázaro? Que novela aquela? É verdade, Dom Lázaro. O Bach tem um cara com a maior memória de coisas inúteis do planeta. E segundo o Domênico, naquela novela também tinha uma das melhores atrizes da história da televisão brasileira, que era a Silvia Pfeiffer. É uma bonita. Hein? Cara, é boa atriz, mas não é a melhor. Você disse pra mim que era uma das melhores. Uma das melhores. No ranking ganhava lá de Bibi Ferreira. Tá louco. Ganhava de Marília Pera. Nossa, que blasfêmia. Que ganhava de... Falei isso. O Dom Lázaro, naquela novela, ele Domênico. Teve um, o Dom Lázaro teve um AVC, falei, lembra? Meu bem, meu mal. Sim, que ele falava que era o melão. Como é que é? Ele falava que era o melão. Puta, Lima Duarte. É meu bem, meu mal mesmo, tem razão? Tem certeza? É, acho que é. Aí, ó, aí, tem no YouTube, eu quero o melão. Aí, quero o melão. Põe o Dom Lázaro aí. Que maldade isso aí. Você mota é maluco. Vocês não vão pro céu, velho. Deixa eu ver. Falou, você vai. Vamos ver. Não tá indo. Pera, não tá indo o áudio? Ah, por aí não tá indo. Ah, já descobri. Volta. Vai, Domênico, tira a catifunda, tira a catifunda. Volta. Catifunda era style. É. O senhor quer no café da manhã, melão ou mamão? Pois é. O homem é surdo que nem uma porta e eu fico fazendo pergunta. Vou trazer mamão. Eu quero melão. Aí, tô falando? Você é um lixo, velho. Agora eu concordo com o Moto. Você é um lixo. Nossa, você é um lixo, velho. Você é um lixo. Eu sou lixo. Você é um lixo. É. Você é um lixo. Você sabe disso. 61 pessoas viram isso aí no YouTube. Só eu. E ele era o. Ele é 60. Peraí. Ele viu umas 10, só ele viu umas 10. Ele viu 60. No café da manhã, melão ou mamão? Pois é. O homem é surdo que nem uma porta e eu fico fazendo pergunta. Vou trazer mamão. Eu quero melão. Eu quero melão. E a catifunda olhou com... Né? A enfermeira catifunda. Faz aí. Eu quero melão. A enfermeira catifunda, catifunda? Catifunda, catifunda. Ela era enfermeira? Era. Mas não com charuto, não. Não. Charuto, mas... Passa o link lá pro Sérgio Louco postar a imagem lá. Aí, louco, pega aí no YouTube, ó. Eu quero o melão Dom Lázaro Venturini, aí. Eu quero o melão. É, aí. Ai, meu Deus. Tô pronto, velho. Ai, ai, ai. Tudo isso porque teu nome é Lázaro, velho. É, você é um lixo, velho. Tá certo. Mas o quê? É o nosso é o jeito, santista, né? Da categoria de base. Ó, só pra deixar meu palpite sobre Domingo Santos, 3x1. Santos 3x1? 3x1. Caraca. 3x1 é um placar convincente. É. Convincente, não é? Nem acho. É. E a zaga do Santos sempre toma um golzinho no final, dá uma... É aquele gol que já não resolve mais nada. É. Que geralmente o cara quer sair correndo pra pegar a bola na rede, no fundo, mas... É isso daí mesmo. É velocidade que não vai adiantar nada. É isso? Isso aí. Muito bem, você acha isso também, mano? Ah, o mano só sabe falar da Bozano agora. É isso aí, amigão. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E estes dois desodorantes vêm com um kit exclusivo que marca a batalha do século, que invadiu as principais salas de cinemas de todo o Brasil, amigão. Não deixe de conferir Batman vs Superman, a origem da justiça. Além disso, amigão, você pode ter o seu kit exclusivo com os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte... Proteção e diversão só com o Bozano. Anotou a frase? Vou repetir, hein? Proteção e diversão só com o Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Mas é verdade, né? A gente aqui, enquanto ouvia o Mano falar atentamente de Bozano, falava aqui, né? Lima Duarte, top 10 da história entre os atores brasileiros. Pra mim, Paulo Altran, top 5. Lima Duarte, gostava daquele Jardel Filho, Raul Cortez. Raul Cortez. E eu coloco... Mas o Tony Ramos tá no nível desses caras também, viu? Ah, não acho. Ah, tá. Mesmo nível deles, eu não acho. Mesmo nível. Eu coloco o Wagner Moura como os top 10 da história. Tá louco. Não tô. Não dá pra comparar com esses caras. Não tô comparando. O Wagner Moura é um baita de um ator. Mas não dá pra chegar, não dá pra comparar com esses caras. Ainda não é, vai ser, pode vir a ser. Esse nível, desculpa, ele não tá nesse nível. Pode vir a ser. Agora, porque ele fez o maior filme da história, que não é também, pecado. Eu vou te falar uma coisa, é uma novela que eu pouco acompanho, parece ser muito bem feita, tudo. Mas os caras tiraram o Rodrigo Santoro, que fazia um cara introspectivo, sério, cheguei lá. Aí puseram o Antônio Fagundes como sendo ele mais velho. Tem nada a ver. Nada a ver, dá a impressão que... Ah, detalhe, no começo da novela que aparece ele velho, era o Tarcísio Meira, né? Não, o Tarcísio Meira era o pai dele. Era o pai. Ah, era pai dele? É, eu não vejo novela. Pra mim era ele. Meu, olha, a Globo, hein? Ô Globo, meu Deus do céu, hein? Você não te parece. E a mãe, a mãe dele não morre nunca? Hã? Passa 3 gerações da novela e a véia não morre. Selma Egrey, que fazia pornô chanchada. Essa mulher? Selma Egrey. A mãe do cara, Selma Egrey. Você lembra de Selma Egrey? Ou... Eu não lembro. Hein, ô Benja? Vou ver no Google. Mas se você puser aí... Já viu muito filme com ela. Hã? O nome dela? Já viu muito filme com ela. Selma Egrey, a primeira que aparece. Selma Egrey, aí, ó. Vocês vão lembrar. Lógico. Ai. Vi vários. Exato, aí. Pra vocês, quem que foi mais assim? Gente, ela tá uma senhora, velho. Tá, uma senhora, cara. Olha ela aqui na época do Sala Especial. Olha aí. Pra vocês, Selma Egrey ou Nicole Puzzi? Nicole Puzzi. E eu vou te falar, eu lembrei aqui também da... Lembra da Lilian Lemertz? Claro, que é mãe da Julia Lemertz. Ela se suicidou, não foi? Aí eu não sei, cara. Não lembro. Foi? Não, aí eu já não sei, bicho. Aí eu não sei. A mãe do Dodô deve saber, ela deve estar ouvindo o Estádio 97 agora, vai comunicar, gente. Quem morreu? Tua mãe ouve Estádio ainda, ô Domênico? Ouve? Ô, dona Jamile, a Lilian Lemert se matou? Não. Eu acho que sim. Acho que não. Não foi? Acho que não, hein? Não foi? Não, vou colocar aqui. Desculpa. É que tem uma história meio confusa aí hoje nessa história. Eu tô enganado? Não, ela teve um infarto. Ah, então... Teve um infarto. Morreu sozinha no apartamento. Perdão. Aos 48 anos de idade. É, ela morreu jovem. É verdade. É. Minha mãe liga. Olha, ela ouve? A dona Jamile. Tá vendo? Opa, mas... Oi, mãe. Nossa, ouvinte mais assídua. Mas o Google foi mais rápido que a dona Jamile. Sim. Ah, não fala assim. Manda um abraço a todos. Muito beijo, dona Jamile. Beijo. A melhor da família Gato. Morreu de morte natural, minha mãe tá falando aqui. O Google já infarto. Falou. Vai pra dona Jamile que precisa de uma coisa mais ágil. Isso, da próxima vez. Coitado. Vamos inventar um grupo de busca chamado Jamile pra combater o Google? O que vocês acham? Sistema de busca Jamile. Desculpa pelo Benja, dona Jamile. Só ela foi muito rápida. É que você que foi no Google, claro. Aí, trouxa. É verdade. Também tem ido aí, ó. Não fui eu, foi o Sombra. Você que foi. Não fui eu também, foi o Bar. Também não foi o Bar, foi a filha dele. Quando vocês pedem alguma coisa, não precisa ir no Google correndo, não. Ô, velho, a mina tá mal rata, velho. Já tá, eu falei da idade dela, ela já achou a idade, falou. 67. Ah, é? É, tá no mesmo caminho do pai. Tá certo. Esse é o Estádio 97, o noveleiro Estádio 97, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. O RG mandou aqui para ele. Ator número 1 do mundo é Edson Celulari. Não pode ser. Opinião do RG. Todo mundo deu a sua opinião. Opinião do RG que é Edson Celulari. Ué... Cada um tem um gosto. Pior do que o Edson, só aquele que fazia o Iago lá, o cigano. Ah, o cigano Igor lá. Igor. Nossa, isso tá era certo. Ruim, hein? Ah, é. Estádio 97 da Energia 97 FM. Ô, Narigudo, vamos falar do Extra, Narigudo. Olha só, amigo, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. Segura o coração, hein? Tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo. E jogo dos bons. É dia de chamar o amigo para sua casa, ver seu time dá show de bola na TV e tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Hã? Hã? Hã? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, o que, que não pode faltar, amigo? Não pode faltar cerveja. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Presta atenção. Cerveja Itaipava lata 350ml, leve uma por R$ 1,99 cada, ou leve duas por R$ 1,87 cada, ou leve três por R$ 1,64 cada unidade. Tá esperando o quê, amigão? Corre lá pro Extra! Você merece o Extra Gol! Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação, sobrinha. É isso aí, nosso assíduo ouvinte aqui, o Ricardo Toca, dono dos bonés Vista Aérea. Ah. Falando aqui, o Oscar Romero lá, que ele já tinha dito, né? Do Racing mesmo. E diz que tá agradando demais o torcedor lá. Diz que o torcedor gosta muito, viu? Ah, é. O Oscar Romero lá no Racing. O Racing que passou pra próxima fase e pega o Galo, não é isso? Isso aí. É. Ou temos que entrar no site pra ver isso, Mota? Pega aí, pelo menos. Ah, então. Mas quem tá se ferrou mesmo, na minha opinião, foi o Grêmio. O Grêmio? É o Rosário Central. O Rosário não é estudo, desse... Benjamin. Ah, é difícil. Ah, é chato. É chato. E joga e decide. É chato, lá. O Palmeiras jogou duas partidas, uma em casa e fora, e não perdeu nenhuma pros caras. Tudo bem, Domênico. Aqui, mas é chato. Mas não, você é viu chato. O primeiro jogo, né, Domênico? É. Você viu quem era o. Mas o problema é que o Palmeiras estava com o treinador, o Marcelo. Ó, nós temos desarrumado. São Paulo e Toluca, Nacional e Corinthians. Esses são os próximos jogos, né? É, Grêmio e Rosário Central. Também temos o Racing e o Galo. O Racing jogando primeiro na casa dele. Daqui a pouco vamos ver as demais partidas. Serão 8 jogos, né? O Grêmio joga em casa, primeira. O Grêmio joga em casa, primeira, contra o Rosário. Exato. E o Racing recebe o Galo. O Corinthians vai pra fora, primeiro. Aliás, o jogo do São Paulo, por exemplo, será na quinta-feira, às 21h45. Jogo único, o jogo, né? Do Corinthians... Jogo único na quinta, né? É. Os brasileiros, sim. O Corinthians vai enfrentar o Nacional, lá em Nacional, na quarta-feira, às 21h45, depois do Antônio Fagundes mal interpretado. O Grêmio também joga no mesmo horário. Hã? O Grêmio joga no mesmo dia, o Corinthians mesmo horário. Exatamente. O Atlético joga um pouquinho antes. Vamos falar do Palmeiras, Mota? Ou precisa fala de nós. Ou é melhor posso entrar falar? No site do Palmeiras? Posso falar? Por favor, fala de nós. Vocês. Nós, né? É. Cadê a véia? Nós. Nós, não. Não, vai assim? Fazer show. Não, nós. Nós que eu digo nós aqui. Nós. Não, nós quem? Não, nós aqui. É, você tem dois? Você. Não, nós. Nós, Verdão, todo mundo. E no final das contas, nós, hein, Dudu? Tudo Verdão. Tudo e no Verdão. Final das contas, o Palmeiras foi o único que conseguiu ficar de fora. Não. É. O Palmeiras conseguiu. Foi o único brasileiro conseguiu. Que conseguiu ficar de fora da Libertadores. O grupo do Palmeiras era um pouco complicado. O grupo dele não era fácil. Não era fácil, mas tava esse Nacional aí. Não era nenhum bicho de sete cabeças. Dava pra sair Palmeiras e Rosário. O do Grêmio era muito mais difícil que o do Palmeiras. Dava pra sair Palmeiras e Rosário. O Palmeiras bobeou porque o Marcelo tava com um time perdido. O Cuca chegou um pouco mais tarde e é quando arrumou a casa já tava... Já não tinha mais como arrumar. Mas não tem problema, vambora. Ô, Dodô, o Cuca aí tá com desfalques do Dudu e do Alione, né? Tá quebrando a cabeça aí. O que que vai fazer no Palmeiras, né? Certo. Quem que vai entrar? Hã? Um deles pode ser o Roger Guedes, né? Certo. E ou o Eric. O Eric? É, você prefere quem? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Quem que você colocaria, Dudu? Depende. Eu acho que eu montaria um time pra jogar com o Santos na Vila. Eu colocaria três volantes. Se eu não colocasse três volantes, eu colocaria dois volantes de contenção. Pode ser qualquer um. Pode ser a composição que você quiser, entre... Arouca, Gabrielzinho, Gabriel Volante, tá? Matheus Salles. E Matheus Salles. Esses três, ou jogando juntos, ou dois jogando, não importa qual dos três. Outra dúvida dele é se ele vai colocar o Matheus Salles ou o Arouca. Então, jogaria com... Ele vai pôr dois volantes. O Cuca não vai pôr três volantes. Mas ou eu jogaria com três, ou eu jogaria com dois volantes, desde que o Robinho jogasse na meia junto com, de repente, um Cleiton Xavier. Ou sai jogando Zé Roberto, que também não aguenta um tempo inteiro. E no segundo tempo você tira, saca o Zé Roberto e coloca o Cleiton Xavier, dependendo do que estava acontecendo no campo. E aí, claro, na direita o Jean, que tá vindo bem. Na esquerda, Egídio, dois zagueiros. E na frente, aqueles, o Gabriel Jesus. Para mim, Gabriel Jesus e Alexandre. Não tem nem dúvida. E dependendo do que possa acontecer, você tem. Aí sim, você pode pôr esses meninos aí. Eu não sei se o Cuca vai sair jogando com esses caras, não. Desculpa. Não acho que ele vai ter... não acho que ele vai sair jogando com esses caras, não. Num jogo desse porte, desse nível. Um jogo único, cara. É, tudo não é mata-mata, né? É mata. É jogo único, cara. É, então, não sei, eu... Até o Gabriel falou sobre isso. Eu jogaria assim, no 4-4-2. Eu jogaria no 4-4-2. Agora, depende. Se ele quer um time um pouquinho mais defensivo, ele pode jogar aí com três volantes, só o Robinho fazendo a meiuca, o que vai sobrecarregar. A gente já viu esse filme no time do Marcelo. Nossa, então, você falou meiuca, deu uma saudade do RG número 2. Ele sempre usa esse termo. Qual? O RG número 2 sempre usa esse termo, na meiuca. Meiuca? É. Você não sentiu saudade do RG? Não. Ou como preferir, tem gente que gosta de usar o setor volância, né? Ah, o RG não veio hoje de novo? Tá de férias, obesta. Eu pensei que ele tava aqui encolhidinho debaixo da mesa. Não tá. De férias. De novo? É. E de novo, pô. É espírito. Vou te falar, se tem alguém que tem um peixe nessa área, uma boiada... Peixe? Vai ter um cardume. Vai ter um cardume, chama-se RG número 2. O cara tira férias quatro vezes por não, ano. Não, na boa, meu. Eu acho que ele faz favores sexuais pro Zé, meu. Não é possível. Nossa, o Zé tá louco. Nossa. E antes de terminar tudo aqui, imagina a cena, Dodô. Imagina a cena. Lembra do Pulp Fiction? Uhum. Tá lá o RG com aquela bola na boca. Não, aquelas coisas de sadomasoque. E o Zé com chicote. E o Zé dando chicotada no RG. Com calça de couro. E o RG dentro de uma jaula. É. O Zé com aquela calça de couro. Marcelo Wallace. É. O Zé com aquela calça de couro. É. Suspensório. Ah, mandar abraço pro Lá, aqui, ó. Querendo melar. Mandar um abraço pra quem salvou nós hoje aqui, ó. Trouxe quem? Bombons. Quem? Aqui o pessoal, aqui, ó. Abraço pros caras que estão aqui presentes assistindo. É, Henrique, o Andrei, o Hélio Novaes, tá o grupo do WhatsApp, o Bernur Runners, é isso? É? Lá de São Bernardo do Campo, o time da Várzea dos Caras, Oliveira Futebol Clube. Hélio. Os amigos do turno noturno. O Lúcio, Leandro, Anderson. Renegado Runners. Éden, Júlio, Márcio, Eden. Anderson, Rafael e o supervisor deles, o Marcondes. Éden é nome de paraíso. E é nós palestra, né? Nós vamos ganhar o jogo. Vai. Vamos ganhar o jogo, vamos ganhar essa classificação aí. Sabe, Será em Legião Urbana. Será que vamos ganhar uma das mais legais? É. Ó, vamos pra Manchete de São Paulo, que vai ser assunto. Eu ia falar um negócio que triste ontem, aquele negócio da ciclovia. Nossa, no Rio de Janeiro. Cacete, tá. Aquilo foi uma vergonha, um absurdo, vergonha, uma coisa asquerosa. Vergonhoso. Mas, gente, eu não sei se por acaso vocês viram a capa da Folha de São Paulo hoje. Não. Eu vou mostrar a foto pra vocês, é uma coisa inacreditável aquela foto. Tinha lá os dois corpos. Sei do que você tá falando. E os caras jogando bola atrás? Gente, os caras estão jogando futebol. Então, acabou. A 3 metros, né, de dois corpos. Como se não tivesse ali duas pessoas na areia tomando sol. Esses caras do Rio de Janeiro, eles estão acostumados a todo instante. Do Rio de Janeiro, o ser humano se acostumou com a violência, diferente. Caramba, há um tempo atrás. É a banalização. É o achômetro. Tá todo aro negro morrendo de bala perdida. É banalização. Ali. A banalização da criminalização. Os caras não estão nem aí. Isso aí. Gente, tipo assim, dois corpos. É mais um no chão, tipo assim. Tinha dois corpos. Eu também acho um absurdo, mas virou. As pessoas estão passando do. Virou anormal, incrível. Como se não fosse nada. E os caras estão jogando futebol a 2 metros, 3 metros e dois corpos, cara. É ridículo. Eu vi essa foto, muito chocante. Não é? É chocante. Então, mas tem gente que se importa ainda, Benja. Mas tem gente que. Rapaz, já tá morto. Cara. O cara fala, já tá morto. Não, aconteceu um acidente, uma desgraça. Né? Nossa, a cena, cara, da mulher. A cena da mulher. Pelo amor de Deus, ela beija ele. Pô, porque essa cambada de ladrão faz as coisas aí só pra tomar dinheiro dos outros. Olha lá. Olha lá os caras jogando bola ali, velho. Os caras estão jogando bola, tem dois corpos ali que acabaram de cair numa tragédia, caiu uma, uma ciclovia suspensa. Ele não tá nem aí jogando futebol, velho. Meu Deus, cara. O Brasil. O Brasil. Mas é o Brasil, Brasil ou o ser humano? Não, não, não, não. É o Brasil, Domênico. Eu vou te falar. Vai pra muito lugar aí, meu amigo. Que não. Você... Não, peraí. Não, não, não, falando... não, não, não. Não, não, não, o quê? Não, não, não, não, não, não. Eu vi algumas. É... Aonde? Ah, na terra lá, na Síria. Peraí. Nego, um monte de nego morto lá, estourado, com o braço arrebentado, morto. Ali você tá. Não, é uma guerra. O nego do lado tirando foto, selfie. Mas, sim, mas é uma guerra. Ah, mas uma guerra. Infelizmente é uma guerra. Isso aqui pessoas... também é uma guerra. Então, só que aqui não é uma guerra declarada, lá é. Não, mas aqui não foi um caso de. E aqui não foi violência de assalto? Isso aqui não foi uma violência decorrente de um assalto, não foi um latrocínio, né? Foi um acidente. Mas dois corpos em qualquer país civilizado no mundo, no meio de uma praia, de uma rua, se vai todo mundo passar, como se estivesse aqui, ó. Aqui é o país do mundo, né? Como é que não vão ficar nem jogados os corpos lá? Vai fechar toda a área. Agora, é uma vergonha isso, né? É uma vergonha. 45 milhões numa ciclovia que fizeram abate acelerado, porque precisava deixar o Rio bonitinho para as Olimpíadas, né? Aí vai descobrir que a empresa é da lá da família do secretário de turismo. Que antes faturava 24 milhões com a prefeitura. Entrou o Eduardo Paes, o cara fatura 450. Daí, morreu dois caras. Quem paga? Quem paga? Aí fica por isso mesmo. Né? Aí vem a Olimpíada, vem a tocha. Ninguém vai ser bonito. Olha, se fosse o Tim Maia, a família do Tim Maia, eu tirava até o nome de lá, porque a ciclovia é a ciclovia Tim Maia. Tira o nome. Já esqueceram de Mariana, cara? O cara faz... aquele viaduto em Belo Horizonte que caiu também no da Copa, também ninguém lembra. Mas cara, isso aí é a imagem tá que errado. Correu o mundo. Você imagina essa ciclovia nova? Ela vai ficar... Quem que vai ter coragem de andar lá de novo? Andar nisso. Vai andar? Você acha? Vai. Não vai não, Benjamin. Não vai. Bom, sei lá, eu não... Eu o lugar, não teria coragem. Eu andaria. Eu juro por Deus. Eu não teria coragem de andar num lugar que já caiu. O lugar é maravilhoso. O lugar é maravilhoso. É maravilhoso até certo ponto, hein? Não. Mas o lugar é lindo de morrer. Não, é lindo de morrer. Ali em São Conrado é lindo de morrer. Tudo bem, ali você viu por onde ela passa? Ela passa no meio da favela. Não, como assim? Janeiro é lindo de morrer. Mas é o Rio de Janeiro. Ela passa no meio da favela. Não, em relação às belezas naturais. Do lado da favela. Né? Domênico, o Rio é não, isso. Eu sei, Sombra. Não tô falando com relação a ser bonito com relação a isso. Tô falando que é perigoso também. Tem, ela passa no meio da favela, pô. Mas, como não? Mas o Rio é isso. Domênico, o Rio é isso. Infelizmente, então, né? Então não pode falar que é bonito. Não, mas a vista é maravilhosa. Não, ele tá falando em relação à vista, né, meu? Inclusive tem morros no Rio de Janeiro que tem favela. Mas não é seguro o negócio? Mas eles não morreram por causa de assalto, eles morreram porque... Porque não é seguro. Não é seguro, cara. Não, eles morreram de assalto. A ponte desabou. A ponte desabou porque... A ponte, não, a ciclovia desabou. Desabou porque os caras fizeram o negócio errado. Não calcularam o risco. Não é culpa da favela. Mas não é seguro, isso que eu tô falando. Não, não é seguro por causa disso, não por causa da favela. Não, a favela, você falou, é bonito. Tô falando que... Eu falei do outro sentido. Ela é bonita até certo ponto. Pela vista é bonita, mas ela passa no meio da favela. Como assim é bonita? E eu duvido que nego vai começar a passar lá. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Na verdade, vai virar uma ciclovia fantasma ali. Eles estavam embaixo, né, da ciclovia. Não estava na ciclovia, né? Quem? Os dois que morreram, eles estavam embaixo, passando por baixo, não foi? Não, acho que ali é mar. Não, ali não dá pra você passar. É mar. Não dá pra passar nem. Dá pra passar ali. É mar. É uma ressaca... O Mark bateu e levantou. Engenheiro, assim, faz uma obra dessa. O cara falou assim. Ele, não, mas aí. Tá. Não, você viu a outra ponte que tem ali que segura a estrada? 50 anos. A ciclovia, ela só é colocada em cima dos pedestais que seguram ela. Eu vi um engenheiro. Se bater uma, bate uma onda, ela levanta do pedestal e cai. Mas é que só que eles jamais pensariam que uma onda viesse e levantasse um negócio de concreto daqui. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque agora já vai ter 200. Em Copa do Mundo tem 200 milhões de técnicos e depois um acidente desse tem 200 milhões de engenheiros. Eu vi um engenheiro falando na televisão, gente, de duas possibilidades: erro de projeto ou erro de execução. Então, que o engenheiro lá, acho que é o chefe do presidente do CREA lá no Rio de Janeiro, tá falando assim: tem que fazer primeiro uma perícia. Pra saber, tem que ver o projeto e fazer a perícia pra entender o que aconteceu. Não pode chegar e condenar o projeto já, sem antes fazer a perícia. Porque senão a gente acaba, às vezes, falando sem ter razão. Que deu merda, deu. Algum problema teve? Óbvio que teve. Acontece que, às vezes, o projeto é correto e a execução foi mal feita. É, pode ser. Então precisa analisar também até onde que é o projeto certo, mas a execução não foi legal. Então você pega lá, o cara, tem, ó, vamos construir um carro. Areia da praia. Areia da praia, igual o Sérgio Naia. Então, Sérgio Naia colocava areia da praia no prédio. O engenheiro faz lá, ó, vamos construir o prédio. O engenheiro faz tudo direitinho. Mas aí na execução o cara não conta que meteram areia da praia. É, tinha até as conchinhas, lembra? Conchinha, cavalo marinho. Absurdo isso, né, velho? Só no Brasil, velho. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97. É. Oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Pirelli, promoção Pirelli. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Aproveite! Ah, meu Deus! Chupa todo mundo, seus secadores! Cadê a produção aí? Que deixou gravadinho, ficou 3 horas. Não, fez make-off. Vou fazer make-off da assim, brincadeira. Jura? É. Ah, deixa novo então como que seria o placar. É, não. Não, não, não pode, não pode. Não, pode. Placar, não, porque os caras falaram que pode ser usado daqui 2 semanas. Mas chupa. Ficaram trabalhando não, aí, não, ó. Não. Bruno Bittencourt. O placar, não sei. O placar chupa pode ser. Bruno Bittencourt, Bernardo, pode usar. Bruno Vilela. Chupa todos vocês aí, seus trouxas. É, mas que passou, não passou. Não, mas chupa, mas passamos. Um alfinete, mas passamos, tamo lá, camisa pesa. Tomou o primeiro gol. Chupa estrogonofe, chupa secadores. É, passou. Passou, nunca caímos na primeira. Tá lá, tradição. Tá cadê o placar? Não. Tá louco, placar. Não tem graça, vai pro placar que os caras ganharam. Essa é a graça, essa é a graça. Quem falou que vai pro placar? Eu não quero que põe placar. Não. Ah, aquele Darigu tá olhando com aquela cara já. Eles estão querendo. Eu não falei nada. Tô quieto. Ô, Mota. Agora vou te falar. Ai, nós temos um goleiro, Michael! Maior que dele! Caramba, você viu o Michael, velho? Michael, meu Deus, esse tem sangue nos olhos. Aprende deles, pelo amor de Deus. Tem sangue nos olhos, velho. Não é sangue nos olhos. O Michael, pelo menos, sabe sair do gol, hein? Ele é do tamanho, é. Ele sai direitinho, velho. O que o Denis não conseguiu sair do gol em algumas bolas alçadas, né? A gente tá vendo aí, o ouvinte que tá no estádio 97.com.br/ estúdio ao vivo, ele tava revendo os gols. Olha lá, eles fizeram o gol. Denis tinha muitas bolas alçadas na área que ele não saía do gol, cara. Ele tá plantado. O Denis parece eu jogando na base. É ridículo, velho. Em 3 oportunidades ele saiu voando na bola. Não, o Denis não é ridículo. Olha lá, olha lá, eles fizeram o gol. Olha lá. Esse foi uma falha grotesca dele ali. O Denis ontem. Tô com medo da bola, hein? Mas eu, na minha opinião, acho que foi tava impedido, hein? O Denis apareceu 3 vezes. Não, o Denis o que toca a cabeça no gol agora. Esse aí, ó. Ele tá impedido. O Denis apareceu 3 vezes no jogo. Aos 25 ele tomou impedido. Amarelo porque foi cera. Depois ele falhou no gol e foi expulso aos 48. Tava bom ou não? Pode ter o dia de tira Denis. Mas o Denis não fez porra nenhuma, hein? Tira Denis? Quase que tira Denis. Mudou o feriado. Ontem foi tira Denis. Ué. E surpreende que o Denis, nas entrevistas, ele não tem humildade, né? E outra coisa que eu achei no jogo... Ele jogou pro grupo, horrível isso, velho. Eu sei que vocês vão poder comentar a respeito, mas tem uma coisa que eu achei grotesca. Primeiro que foi impedimento, né? No meu ponto de vista, foi impedido o jogo. O segundo lance, mas, Domenico, porque o jogador tocou, ele desviou a bola e colocou outro impedimento. Mas eu não vou condenar... É difícil. Eu não vou condenar o árbitro nem o Bandeirinha nesse caso... Ele era difícil. Porque nós mesmo tivemos que ver o replay pra saber se teve o desvio. Não, eu sei. Foi impedido, mas a gente também tem que viver várias vezes, é verdade. Agora, a expulsão do Calieri é uma coisa que eu não entendi. Até agora tô tentando entender o que aconteceu. Não, o juiz tava querendo aprontar, né? Eu não entendi. Primeiro, eu nunca vi um goleiro ser expulso por cera. Ô, Mota, não, aí... É difícil. Ó, desculpa, Mota, eu vou te falar um negócio. Bom, dá os destaques aí, a gente comenta sobre o jogo. Se você tiver aí. Sem Calieri, sem Denis, né? O São Paulo aí vai ter que escolher quem? Né? O Renan disse que tá pronto, até ele postou hoje lá no Renan Calieri. Ribeiro? É. Quem que é o Renan? É o goleiro Renan querem? Ribeiro, é. Esse, é que o Renan Ribeiro, ele fez uma cirurgia de apêndice em março. É. Mas é bom goleiro ou não? Eu gosto. Eu acho melhor que o Denis. No ano passado, eu achava, fazendo um comparativo, eu achava que ele era melhor que o Denis. O Osório, preferia ele. É mesmo? O Osório... É capaz do Denis não voltar, então, é isso? Mas é que o Denis, ele teve contusão. É, também. Aí o Renan Ribeiro, no ano passado, ele assumiu a posição porque o Denis se machucou. O Renan foi muito bem na posição. Hã? E tem o Léo, né? E o Léo, que só fez até hoje uma partida oficial, não sei nem se foi oficial, foi um amistoso contra o Londrina, não sei, amistoso, oficial. Olha, lógico, inegável, todo mundo pôde acompanhar. que foi uma classificação heróica. Heróica. Sensacional, jogo de Libertadores mesmo, é, matado o coração. Do ponto de vista torcedor, assim, cara, há um mês atrás não dava pra crer que a gente pudesse se classificar. Temos que contabilizar, sim, claro, a ajuda que o Trujillanos deu pro São Paulo. Que o Trujillanos e ontem ajudou. Quase que, você viu? Hã? Foi 4x3 o jogo. Foi 4x3. Contra o River. Porque esse resultado não serviria se o Trujillanos não tivesse ganho do Strongest. Né? Mas aí também o São Paulo poderia entrar com outro pensamento, ou não? Mas ganhar lá, Domênico, os caras... Eu sei, cara... Sombra. Mas viu ontem, o São Paulo tava morrendo, velho. O São Paulo teve uma chance... No segundo tempo com o Ganso, que ele poderia ter tocado a bola pro cara que tava livre no canto, ele tentou encobrir o goleiro. E o Balso tá de parabéns, velho. Com essa chance isso aconteceu porque o outro time tava se atacando, abriu também, também. E que precisava da vitória. Talvez se não precisasse da vitória, também. Não oferecesse o contra-ataque. Ô, Mota, só um negócio que você falou que você nunca viu o goleiro ser expulso. Jogo. Galera tá lembrando, é verdade. O Cássio foi expulso contra o Palmeiras. No estado do Palmeiras. Não, tô falando na Libertadores. Ah, mas foi expulso, lembra? É difícil o juiz da Libertadores dar essas coisas. O Cássio foi expulso. Por ser a bola, casa. Ah, teve um jogo que ele foi expulso, Porque a bola passou do lado dele e virou campeão, viu? Então vamos dividir em alguns capítulos aqui. Primeiro, São Paulo tá de parabéns, o time tá de parabéns. A dupla de zaga jogou muito, foi animal. O Rodrigo Caio e o Maicon foram sensacionais. O Kelvin foi excelente. O Hudson jogou muito. E os demais, eu acho que um ponto abaixo, talvez aí o Michel Bastos, que eu achei meio assim... Força, né? Não sei, achei meio fraco. E o Dennis. Mas nada comparável ao Dennis. Pelo amor de Deus, Dennis. Que é isso, cara? Você não pode fazer uma bobagem dessas. Se ontem poderia ter comprometido... Uma passagem de... Não só a questão da paixão da torcida pela classificação para a próxima fase. Podia ter provocado um prejuízo de no mínimo 5 milhões de reais. Né? Com certeza. Poxa vida, os clubes tudo precisando de... Ou seja, cara... Aí o juiz vai lá e dá o cartão amarelo pela cera. Logo de começo. Que tava fazendo mesmo? Aí vamos argumentar. Ah, mas só faz isso com o goleiro brasileiro? E é verdade... O goleiro uruguaio, quando vem jogar aqui, o cara dá o cartão amarelo aos 40 do segundo tempo. É verdade, isso acontece muito. Isso é verdade. Mas, cara, aconteceu contigo, bicho. Não vai ficar brincando com fogo. Exatamente. Brincou com fogo. Já vê que o cara tá mal intencionado, né? Não sei se é mal intencionado, mas tá sendo muito rigoroso. Aí, mal intencionado, a gente vai falar daqui a pouco sobre outro assunto. Aí o cara vai lá, o Dennis, ainda no segundo tempo, chega lá e a bola sai de um lado, ele quer cobrar o tiro de meta do outro lado. Da pequena área. Falei, esse cara tá brincando com fogo. Aí o árbitro, ok. Aí ele foi lá de novo querer bater. Que diferença fazia bater a porra do tiro de meta do canto esquerdo ou direito da pequena área? Ou seja, sabe, foi. Procurou também. Ele procurou a expulsão. E agora vamos falar da parte técnica da coisa. Goleiro top não vira a cara. Goleiro top, o cara se joga, divide, porque é o seguinte, bicho, você sai na área, nego encostou em você, é falta no goleiro. Lógico. Ele virou a cara na área. O cara sai meio que de lado com medinho. Virando a cara com medinho. Tem cara de choro, velho. Dennis, pelo amor de Deus, agora, eu não sei até onde choro. Isso aí que aconteceu ontem, apesar de ter colocado a gente numa corda bamba danada, no fio da navalha, eu não sei até onde tudo isso que aconteceu ontem acabou não sendo bom para a própria diretoria do São Paulo, hein? Renovar... Porque de repente aquela coisa, fizemos o cara aguardar tanto tempo para ser titular, manter a ética, vamos manter a postura. Deu uma chance. Só que o senhor Dennis ontem podia ter comprometido forte. Agora, o São Paulo corre o risco agora também por causa da expulsão, de ter que colocar um goleiro que jogou uma partida uma vez pelo São Paulo, que é o Léo. Os dois sem ritmo, né? O Renan e o Léo estão sem ritmo. Dois jogadores que estão sem ritmo de jogo. É difícil. Então, olha que lance grotesco, velho. Olha, a bobagem dele... A bola é dele aí. E não adianta dizer, porque desviou e virou... Não, já ia virar a carinha mesmo. E virou a cara ali mesmo. Virou a cara dele virada. Você tá louco, velho. Ou seja, e depois não reconhece o erro. Não, ele jogou pro grupo, né? Aí vão dizer, mas o Rogério também não reconheceu o erro. Não, Sombra, aqui a gente tem imagem, né? O ouvinte pode ver depois em casa com mais calma que tá no seu carro. Agora nos, pelo celular também dá pra ver. Ele pode assistir agora pra ele ver. Ele sai pagando pra caramba a hora que saiu o gol. Então. Como se não fosse falha dele, velho. Ô, Dodô, mas contra o River aqui ele já fez umas dessas, assim. mas eu não acho que ele falhou no River, juro por Deus. Não. Eu não acho que ele... É que não saiu o gol, mas ele falhou e muito. Não, saiu o gol. Falhou e muito, Nossa, é que segundo tempo ele deu duas saídas do gol. A zaga tava bem. É que foi um lance, inclusive, o Domênico, ele falhou no lance aqui do segundo tempo. Catou borboleta pra caralho. Não foi gol. Não foi gol. Não, mas não saiu o gol, né? É, não saiu o gol. No gol, no gol que saiu, ele não... Ou seja... E o Kelvin fez um grande jogo também. Ele é bom, ele ia fazer um golaço aí. Aí acho que se não fosse pela altitude, talvez a bola entrasse, a bola ganha muita força aí. Agora eu falei coisa. Que era bom. Tá vendo? O Caleri, antes de começar o jogo, sabe aquela hora que a bola tá ali no centro do gramado, tava o Caleri ali, e o árbitro caminha pro Caleri e fala alguma coisa, o Caleri faz aquele gesto de tipo... Antes de começar o jogo, o Caleri olha meio assim, tipo, opa, o que será que tá acontecendo, né? Meio impressionado com algo que o juiz falou pra ele. Sabe uma cara meio de espanto, assim, ou meio assim, tipo, o que eu fiz? Uma cara de tipo, o que eu fiz antes de começar o jogo? Durante a semana inteira, ficaram repercutindo na mídia lá da Bolívia que o Caleri tinha já falado que o São Paulo ia passar porque ele tinha medo, não gostaria de enfrentar o Boca a seu estilo. Ou seja, já criaram todo um ambiente lá anti-Caleri. Afirmo pra vocês, possam ver, a Fox passou o jogo, você pode ver lá na imagem, antes de começar o jogo, bola no centro do gramado, o juiz chega e fala alguma coisa pra ele. E ele fica meio com uma cara assim, meio de tipo, o que aconteceu? Aí, bicho, o cara foi substituído e foi pro banco. Aí ele vai no fim do jogo e vai lá, abraça o Maicon no gramado. Vem um cara por trás nele, dá um beliscão no pescoço dele. O outro tem um chute, né? Aí depois acontece o fuzuê, nego dá soco e pontapé nele e o cara ainda é expulso. A única coisa, ele não falou com o juiz. Não dá pra dizer, ele xingou o juiz, porque ele não falou com o juiz. O juiz estava longe, depois é que... Quando ele tomou as porradas, o juiz estava perto e deu o cartão vermelho. Aí tem nego falando assim, não, mas ele provocou o time lá do... Falou alguma coisa, chamou de índio, vem cá. Se ele tivesse provocado já antes, durante... E dizem que ele estava no banco de reservas provocando o time, e o juiz tinha visto. Então por que o juiz não expulsou ele no banco. No banco de reservas? Podia. Ô, Sombra, o juiz colocou o quê na súmula? Que expulsou por quê? Não sei. Não, tá muito confuso a súmula. Ó... Alguma coisa tinha de esquema em cima... Armado. Alguma predisposição tinha pra... São Paulo tem que correr lá na Comebol e falar, velho. Pra tirar o Caleri, porque é injustificável, Ah, provocou. O jogador fica o jogo inteiro um provocando o outro. É, mas quando acabou o jogo, eu não vi... A não ser que ele tenha falado alguma coisa que eu não vi, mas não vi provocação. Ele foi lá e abraçou O Maicon. Sim. O Maicon. E outra, se fosse coisa se de ele falar... falou, aí eu não sei. Mas se mas um jogador fala coisas pro outro. E vocês acham que o cara do Strong, se o time inteiro não falou alguma coisa pra ele... Lógico, xingando ele o tempo inteiro. Esse negócio, eu vou expulsar porque um jogador fica falando do outro? Peraí, então o jogo até o próprio, não termina com 22. O próprio jornal da Bolívia tem uma foto do jogador do Strong dando um chute nas costas do Caleri. E o cara, na frente do juiz... O juiz nem expulsou nenhum do cara. Não expulsou nenhum. Do The Strong, isso que é absurdo. Tinha alguma predisposição. Eu não acho que existia uma predisposição a prejudicar o São Paulo no jogo. Que, por exemplo, teve uma falta ali perto da linha da pequena área. Se o juiz tivesse intenção ali de prejudicar como resultado o São Paulo, teria dado pênalti. Um lance que o Hudson derrubou o cara no limiar ali, foi no limite. Então ali eu acho que se tivesse a vontade de prejudicar o São Paulo, teve um outro lance que... Há quem diga, o Hudson fez pênalti dentro da área, puxando o cara. Então, se tivesse essa coisa, eu quero que o São Paulo seja eliminado... Vai ver com o Caleri mesmo, né? Alguma coisa em relação ao Caleri. Alguma coisa, mas eu achei um absurdo, nojento, cara. Agora eu vou te falar, essas situações de briga que a gente vê aí, só vê na porra da Sul-Americana. É só em campeonato organizado pra esse negócio chamado Conmebol. Que lixo, cara. É um lixo isso, cara. Você não vê essas coisas acontecendo no futebol europeu, você não vê. O Gustavo Oliveira falou que não vai, o São Paulo não vai contratar goleiro, né? Então, uma das opções seria o São Paulo trazer um goleiro. Mas aonde? Mas contratar agora pra jogar? É. Semana que vem? Vai escrever. Nem faz sentido. Vai contratar. Coloca o Maicon. Agora, tem muita gente... mas o Maicon não fez nenhuma grande defesa. Não é, gente. É que ele saiu em duas bolas alçadas na área. Com segurança. E pegou com firmeza... Naquilo que a gente considera que é o maior defeito dele. Na hora que ele tá pondo a luva, não sei, na hora que o Denis tava pondo a luva nele, você viu? Ele é do tamanho do Denis, né? E mais né? Parrudo do que o Denis. É. E tem sangue no zóio, velho. Tem que agradecer o Denis, né? Choro, o Denis podia ter escolhido o Kardec. Viu o que ele justificou lá? Tava na dúvida entre o Michael e o Kardec. Aí o Michael falou, não, já brinquei já no gol, vai eu no gol. Não, vai, eu acho que quem tem que escolher é o Denis, cara. Mas dizendo ele pela entrevista. Quem é o Denis pra escolher quem vai jogar no gol? Acho que quem tem que decidir é o próprio jogador, porque... Lógico. É o cara que tem que saber o jogo. Ô, tá louco. Não, mas os dois se habilitaram, né? Os dois se habilitaram. Porque, mas quando um cara fala, deixa que eu vou, é porque alguma coisa o cara tem. Claro. Você vai escolher um... Deixa que eu vou pro gol. Não, porque você não pode escolher alguém. Que é um negócio uma que brincadeira não... de rua. Não, mas o Kardec e o Michael, os dois falaram, ó, eu vou. Os dois se habilitaram aí. Não, mas não precisava nem dar foto. Dando um chute no Calheri. Mas não precisava nem dar foto. O mundo viu. O mundo viu isso aí. Porrada, injusta, e o juiz olhando pro cara aqui, ó. Olha o juiz olhando aqui. Não fez nada. Olha, é uma vergonha. Futebol sul-americano é uma vergonha. É uma vergonha. É ridículo, cara. É ridículo. Sempre foi. É barbaridade isso aí, viu? Ô, Dodô, vamos falar da Pirelli, Dodô. A Pirelli que tá com uma promoção muito legal, Sombra. Pirelli é o seguinte, cara, chegou a promoção Seja Original Pirelli, aproveite. É, meu amigo, você agora sim tem a oportunidade de trocar os 4 pneus do seu carro e pagar apenas 3, hein? É, isso mesmo que você ouviu. O 4º pneu sai grátis. Só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Pode consultar os modelos participantes lá em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. E aproveite, a promoção é imperdível. Promoção Seja Original Pirelli, ou seja, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. Só podia ser mais uma da Pirelli. Beleza, esse é o Estádio 97, sempre aqui na Energia 97. Também no oferecimento da BV Financeira, Narigudo. E aí, amigo, precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você! Olha, os ouvintes do Estádio 97 são muito atentos ao programa, né? Olha que o Valdenir de Andrade, sem maldade nenhuma, ele diz assim, olha, o Ben já disse a seguinte frase, abre aspas, fica num lugar lindo de morrer. Entendeu? Ele tem razão. É um lugar lindo de morrer. Morreu. Realmente, morreram num lugar lindo. Ele tem razão. É, esses ouvintes do Estádio 97 são muito astutos, né? É uma figura de linguagem, mas ele tem razão. Figura de linguagem, é claro. Óbvio, não, né? Falei com esse intuito. Óbvio, mas, com certeza. Isso é sinal que ele tá prestando atenção. E tem um outro ouvinte aqui, olha, agora eu tô pé da vida porque podia ganhar um dinheiro, hein, amigão? Quem que foi aqui que falou que jogou num site de apostas o palpite que eu tinha dado de 1-1 e o cara ganhou uma grana? Valeu, aqui mano. Ganhei num site na cabeça, 1-1. Valeu. Pô, valeu não, vamos dividir, pô. É isso. É minha parte, não? Mas pode pegar o meu. Eu também falei 1-1. Você falou da minha 1? Parte. Falei antes do vai sorte. Dividir, velho. Quem falou 1-1 primeiro, acho que foi o Mano, hein? Depois tá ferrado, velho. Ainda bem. Se você ganha, fica quieto, não espalha. Eu acho que também vai dar empate, mas aí você falou, não, mas fala um pra cá. Eu falei, 1-1. Espalha, porque aí você tem que dividir, velho. Não fala pra ninguém, velho. Esse é o Estádio 97. Manda uma pizza pra nós, tá certo, né, doutor? Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Aproveite. Estádio 97. Também no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos aos ouvintes. O telefone é o 3284-7097. Aí, Tim Maia. O senhor aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Eu quase tô comendo. Oi, eu falar em Tim Maia, mandar um parabéns, ô Dodô. Hoje é aniversário do Mano Brown. Ô, grande Mano Brown. O Brown faz 46 anos hoje. Ô, grande Mano Brown. Tem que vir aqui, né? E hoje também é aniversário... Quando ele vai vir aqui, pô? Hoje também é aniversário do Kaká. O jogador? Ah, o Kaká também faz aniversário hoje. Kaká faz quantos hoje? Muitos? Poucos? Ah, o Kaká deve estar... fazer 35... Por aí? Por aí, né? Deve estar por aí, não é não? Eu ia falar pro Mota, mas o Mota vai falar pro ouvinte que tem menos, hein? 33, por aí? Não. Pode ser, pode 33 ser. Só? Pode ser, olha. Ele surgiu em 2002, não foi? 2001. Ele tinha 18 anos, né? 2001, 18 anos, 15, 33, por aí, é. Achou, Mota? Achou. Não. Mas só você colocar Kaká. Kaká, que é Kaká. Kaká é de 22 de abril de 82. Ah, vocês lembram que era Kaká com C? 34 anos. Lembro. 82, Kaká. Não era Kaká com K, não. E hoje morreu como também? Como você fazia? Cadê Kaká? Cadê Kaká? Cadê Kaká? E hoje faleceu também gostava. E hoje faleceu também o Damião Garcia, que era do Corinthians, o dono da Calunga. Morreu? Faleceu hoje também, que era o presidente do Noroeste, mas... E foi candidato a presidente do Corinthians muitos anos. Pai do Paulo Garcia, que também já foi candidato a presidente do Corinthians. Faleceu hoje. Mas o Mano Brown tem que vir aqui, hein? Tem que vir. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Ricardo? Fala, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Domênico? Bom, Ricardo do quê? Caetano dos Santos. E quantos anos? 32. E que bairro que você mora? Vamos ver se o Benjamin acerta aí. Vai. Vila Augusta. Vai. Guarulhos! É, garoto. Nós. GPS Man. GPS Man, pô. GPS Man. Isso é Augusta do Estádio 97? Nossa, era aquele rapaz que trabalhava aqui o... Trabalha ainda, o trouxa. É BG? Pô, o... BG? Você mandou não. embora o cara, pô? Não, não é uma embora. Sigla não, CPF. Férias, CPF. Pô. Não. SIC. MG, não. MG CLPJ. Minas Gerais. CNPJ. Não. IE, inscrição Minas estadual. Gerais. Eu sei que tinha algum dígito no apelido do cara. Você é maluco, só pode ser isso. Para, qual que é o time aí, brother? É o time que a camisa entorta o varal, tricolor. Sobrado. Tricolor, pesada demais, velho. É, isso aí é um bordão do Gustavo Villani. É, é. Isso mesmo. Camisa que enverga varal, é. Chupa todo mundo. Muito pecadores. Nervoso ontem, você acompanhou via rádio, via TV? Quase infartei, né, meu? Oh, principalmente véio. Por dois momentos, né? O primeiro, o Denis tá de brincadeira, né, meu? Tomar um amarelo por... cera, e depois tomar o segundo amarelo por cera de novo, faltando 2 minutos pra acabar o jogo, pô. É brincadeira, né, cara? Como que pode um atleta profissional, experimentado, não é? Viu tantos jogos, né, do banco, velho. Não é verdade? Experiência, velho. Pô, ele assistiu tantos jogos do Ceni ali e não aprendeu, pô. Os três jogos mais importantes, ó, dos quatro, vai, jogos mais importantes do São Paulo até agora, ele falhou em três. Sim. Os dois contra o River... Uhum. O jogo de ontem, ele só não falhou, na minha opinião, nos 4-1 do Aldax. Aí eu concordo. Eu não vi falha. Agora, dos jogos 4 mais importantes, ele falou em 3. E muito por consequência do São Paulo estar no sufoco por causa dele. É, porque pensar. Se aquele jogo... Do River, se ele tivesse ganho do River em casa... Poderia, não, pô, não dá pra dizer. Se ganho do River que... lá... Ah, pô, tava tudo resolvido. Se tivesse ganho aquele jogo do River lá... Seria sensacional. Não ia passar essa... sufoco. Esse sufoco aí, né, cara? E olha, onde o Kardec quase foi expulso também, né? Podia ter sido expulso o ontem. O Kardec? É, que ele deu um coice lá no cara, lá no jogador, que eu não lembro, Escobar. Aí eu nem vi, aí eu não lembro. Aí eu... Ô, amigão! Mas também só ontem que os caras podem fazer o que fizeram com o Pablo Escobar. É verdade. Imagina que o Pablo Escobar ia tomar coice, meu amigo. Nego ia amanhecer, sabe aonde? Como? Fácil. É, Dodosito? Com a boca cheia de formiga. É. Pô, que boca. Não ia ter nem boca. Não ia nem ter boca. Mas, ô, amigão, e aí, cara? Olha, nós temos essa situação agora. Não temos o Caleri. E aí, atenção, hein? Atenção. Dependendo, pode ser julgado e pegar 3 jogos. 3! São Paulo tem que se movimentar. São Paulo tem que ir lá. Bom, acho que o substituto natural do Caleri vai ser o Kardec. Vai ser o Kardec. Agora... lógico, a gente perde aí o artilheiro do time, mais importante, não é o artilheiro da Libertadores? É, também? 8 gols. E agora, o São Paulo vai tirar 2 jogadores, né? O Kelvin. Você tá louco? Você quer morrer? O Kies, que estava inscrito, né? E o Eduardo. Luiz Eduardo? Luiz Eduardo também. Luiz Eduardo estava inscrito. Acho que imagina, sim. Imagina, ele foi embora de São Paulo no fim do ano. Não, como é o nome daquele menino que machucou? Quem machucou? Agora eu esqueci o nome dele. Bom, depois você... eu lembro. Depois mas acho que o São Paulo vai tirar 2, vai colocar quem? Vai colocar o moleque da base. Ó. Provável. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Puta, é até complicado, Kardec, né? O Kardec entrando no lugar do Caleri. Não, sim, mas e agora no gol, cara? Porque assim, o Renan Ribeiro tem mais experiência. Mas será que, assim, ele fez cirurgia recente, voltou a treinar no dia 8 de abril, é que ele voltou a treinar... Mesmo assim, se arriscaria com o Renan Ribeiro? Ah, eu acho que sim, Sombra, acho que sim. Apesar de ser um jogo... são dois jogos, né? Então, acho que o Renan tem que arriscar, né? O Denis não dá mais, né? Que nem o Benjamin falou. O Denis já vem pisando na bola há um tempo, né, cara? E depois de ontem, meu, ele quase voltou a perder de novo. Ô, Benjamin, deixa eu fazer uma pergunta. A direção do São Paulo vem sempre bancando. Não, Denis é nosso goleiro, Denis é nosso goleiro. Estamos conversando, vamos renovar com ele. Denis é nosso goleiro. E não esquece que o Balsa também banca. Também banca. Sempre. O que é perfeito, né? Você tem o cara lá, você tem que realmente defendê-lo, né? Você acha que essa situação de ontem, de repente, pode mudar os rumos? Depende do que acontecer no próximo jogo. Ele não joga. Então, se o Renan entrar e jogar pra cacete, acho que é difícil. Agora, pode acontecer também que nem aconteceu no Palmeiras com o Leandro Almeida. O Leandro Almeida falhou. Teve aquela última lá que ele falhou feio, que aí o Marcelo Oliveira falou, agora já não segura mais. Era, né, agora vou dizer, eu acho que o São Paulo, se manter o cara, o São Paulo tá ferrado, velho. Não tá. Não precisa, não tô que tem que mandar o cara embora. Falou, olha, o Denis, tá num momento difícil, peraí. Gente, olha, ontem eu tava falando, quem que falou pra mim um negócio que eu achei legal? Eu vou lembrar quem foi. Acho que foi o Mário Sérgio que me falou um negócio. Foi o seguinte, eu acho que foi ele. Falou o seguinte, presta atenção. Corinthians e Chelsea. Quem foi melhor em campo? Cássio. São Paulo e Liverpool. Quem foi melhor em campo? Rogério. Goleiro é pra essas horas. Mas é verdade. Goleiro é pra essas horas. Os caras falam o seguinte, o goleiro bom é aquele que faz o impossível. Exatamente. Ontem era o dia dele aparecer, velho. Você entendeu? É complicado. Fazer a diferença. Falar, é fogo você pedir pra alguém fazer o impossível, né? Claro. Mas ontem era o dia dele fazer o impossível. Mas aí, cara, essa... o Rogério Ceni em 2005 contra o Liverpool fez o impossível. O Cássio contra o Chelsea fez o impossível. Nesse jogo, o Vitor do Atlético Mineiro contra o Tijuana fez o impossível ao quadrado. O Palmeiras cansou de fazer. O Denis também fez o impossível, tomar dois amarelos por fazer feira. Exatamente. Não, tá vendo? Por falta de impossível... É, eu tô falando o impossível, como diria o show, o impossível é só questão de opinião. Eu tô falando impossível pro lado do bem. O goleiro bom é esse, cara. Aparecer bem, tinha que fazer milagre, ontem. É um milagre. O Marcelo Groi aí, que teve um jogo aí do Grêmio, quando foi? Pô, não me lembro. Não, pô, Marcelo... foi lá na Argentina, se eu não me engano. Pô, que foi sacanagem. Na Argentina esse jogo? Não sei, que no último minuto ele catou uma bola, é impossível. Impossível, então. É um milagre. É, nessas horas que tem que aparecer. O Grêmio tinha acabado de fazer 1-0 no jogo, era um jogo... Eu esqueci qual jogo que foi. Sei que ele fez um milagre, assim, absurdo. Foi Lourenço, contra... não? Foi contra o Racing. Então... É o Racing? Não, San Lorenzo. Foi contra tava o São Lorenzo. Tava pau a pau o jogo. Tava pau a pau, o San Lorenzo trucidando o Grêmio. Pra citar... O Grêmio achou um gol. Agora, pra citar o exemplo do São Paulo, é só você ver, afinal, em 2005, o São Paulo foi massacrado o jogo inteiro. É. Ou, até que, tem até esse boneco do Rogério, tem a defesa que ele fez. Né? Sensacional. Aquela falta lá que foi impressionante. Então, e do Denis, velho? Gente, tô falando dos quatro, já é uma importância. O cara falou em três. Ô, Benja, o pior é que é o seguinte. Ontem, você assim, ontem ele apareceu três vezes no jogo. Negativamente. E olha, com 25 minutos, o Simon falou: olha, ele tomou um amarelo agora. É difícil. Vai custar caro. Olha, toma cuidado. Lembra? Ele, o Simon cantou a bola. Olha, tá muito cedo pra isso. E foi ele, mesmo. Ó, tomou o mais preocupante é o seguinte. Um jogador de 28 anos, goleiro, titular de time gigante, não pode cometer as falhas que o Denis vem cometendo. É a oportunidade da vida dele. Ele esperou tanto tempo para assumir. Mas acho que ele não reconhece isso. Né? Ele não tem humildade para reconhecer isso. Pior, ele fez pior ontem. Porque quando ele deu entrevista falando sobre isso, ele falou assim, a gente não pode só me culpar, é o grupo todo, papapá. Ele jogou pro grupo, ele não assumiu a responsabilidade dele. Ô, Mota, isso, será que isso também, né? Porque por falta de jogar na prática, por ter ficado a vida toda no banco. Ah, né? Não. Isso aí é básico. Mas o goleiro é básico, velho. Ele não falhava assim, né? O Rogério se machucava, ficava fora aí um tempo, ele não falhava tanto assim, né? Não, e é básico, mas olha, é o básico do goleiro. O Sombra foi goleiro. Agora... E ele pode falar, o básico do goleiro é saber sair numa bola, né? Recolocar a bola em jogo. Cartilha número um aí, né? É. Olha, o goleiro society, salão, né? Senão ele vai achar que eu jogava futebol de campo e seria, Seria absurdo, né? Era pimbolim, ele era... Seria um tanto absurdo isso, né? Mas... O senhor fica tão bonitinho de goleiro que a luva fica enorme nele, a camisa vem até o joelho. E do mercado aí, quem vocês acham que podia ser um goleiro aí, na altura aí? Você acha que um Martin Silva, um Rui mesmo, um Alisson, sei lá. Mas tem que pensar que os caras não vão liberar o goleiro deles assim tão fácil, né? Não, outra coisa, o Alisson, você esquece. Se ele sair do Inter, ele vai ir pro futebol europeu. Vocês acham que o Martin Silva, vocês não tem chance de chegar lá no Martin Vasco Martin Silva, eu acho que é outro... Segundo eu li, inclusive, ele tinha sido oferecido antes pro São Paulo, há muito tempo. Mas o São Paulo não quis porque confiava no Denis. Mas isso já faz muito tempo, quando o Rogério ainda era goleiro. Mas vai saber, de repente é só boa carinha. Não vai atrás do Aranha? Aranha tá parado, hein? Não, olha, não acho ruim, não. Vocês acham ruim? Olha, Aranha? Não achei ele ruim no Santos. No Santos, ele foi muito bem, cara. Eu não vejo com maus olhos, não. Mas também não acho que seja um goleiro pra ser contratado, porque também vem naquela de, tipo, assim, meio tapa-buraco. Acho que se for pro São Paulo trazer um goleiro, é pra trazer um cara que você fala, não, esse veio pra ser o... titular. Exatamente. O titular, né? Você acha que o Aranha não viria pra ser o titular? É o tipo do goleiro, Domênico, que por mais que ele tenha jogado bem no Santos, sempre chegaria com aquela, deixando uma pinta de dúvida. Ah, tá parado. Ah, ficou na reserva do Palmeiras. Até voltar o ritmo, aquela história. Pode ser. Um dos que até eu tava discutindo outro dia aqui com os meninos aqui no Twitter, é o Rafael, que era do Santos. Que tá aí parado. Tá melhor que o Paulo Vitor. Acho que ontem eu vi uma postagem do Mauro César Pereira falando que um goleiro bom pro São Paulo seria o Sarra. Sarra? Um goleiro argentino, agora eu não lembro qual é o time, não sei que time que é. Mas é. Diz que, olha, às vezes a solução não tá nem no Brasil, hein? O Walter do Corinthians é bom goleiro também. Olha, o Neuer renovou mais 5 temporadas com o Bayern. Puta, mano. Agora perdemos, tá vendo? Tá vendo, São Paulo? Agora vem cá, é meio incompatível. Competência, né? Agora é meio incompatível. Você consegue imaginar? Não o Neuer jogando no São Paulo, mas o Neuer jogando no futebol sul-americano. Você imagina o Neuer jogando em La Paz. Eu consigo imaginar o Neuer jogando. O Neuer não. Não, porque ó, você vê o Neuer, né? Pô, o cara tá no primeiro mundo, né? Nossa. É aquela educação toda. Aquela moldura maravilhosa da Europa. Aí você consegue imaginar o cara jogando em La Paz. Vendo aquela porcaria lá. Aquela... Gramado. E oxigênio, velho. Os caras com oxigênio. Não, agora, olha. Horrível aquilo, velho. Não pode. Eu sei que isso aí é batido falar. Olha, o São Paulo se classificou. Não tô de mimimi por causa disso. Mas falar uma coisa. Jogar lá no alto. Isso faz mal demais pros caras. Você viu o Bruno como saiu, Sombra? Hã? O Bruno, do jeito que saiu? Porra, meu, tinha uns caras ali que uma hora caiu, eu falei assim, meu, esse cara não vai aguentar, vai ter um treco aí. Pô, velho, impressionante, eu achei que os caras não iam aguentar até o fim. Porque é diferente você falar assim, não, mas joga com uma temperatura muito alta. Primeiro que a temperatura alta é alta pros dois, né? Os caras não têm ar, os caras não puxam o ar e não chega. Poxa vida, meu. Quem sentiu mais ali, acho que foi o Bruno e o Michel também sentiu, hein? O Michel, né? Agora, eu vou falar uma coisa, hein? O Wesley ontem foi uma boa partida, hein? Fez. Correu. Não, e o Balsa tá de parabéns, né? Uma das coisas pra falar é o seguinte. Na hora que o Balsa falou... Ah, o Ganso vai pro banco. O Ganso vai pro banco, que teve... Nossa, velho. Ó, até o fim do primeiro tempo, que gente xingava o Balsa. Porque o Balsa é burro. Porque é bababá. Bibibi, bababá. Meu, o cara fez o certo. Deixou o cara descansado, colocou ele no meio tempo que importava. Pra definir, né? Porque é verdade, né? O Ganso não é um cara que tem condição atlética pra... Não aguentaria. Pra atuar, não dá. Assim, a intensidade do começo do jogo foi muito maior. Outro que também não tem é o Michel Bastos, hein? Não tem, ele é muito pesado, ele não consegue. Não é que é pesado. O Ganso e o Michel já começa o jogo parecendo que tá na altitude, né? Não, é o perfil deles, né? É o perfil de jogador. Ô, amigão, você quer... Não, deixa o seu palpite pra semana que vem, cara. São Paulo... Você gostou, aliás, do adversário? Você acha que você preferia outro? Não, acho que o adversário, eu gostei, acho que não vai comprometer. E os padrões aí de como São Paulo vai estar aí no jogo. Eu acho que, e pros desfalques que vai ter, eu acho que foi o melhor adversário que a gente poderia pegar. Ó, tô vendo aqui os adversários que os brasileiros vão pegar. Eu acho melhor pegar o Toluca do que o Racing. Acho melhor pegar o Toluca do que o Rosário Central. Só o Nacional que seria mais fácil. O Nacional, cara. Por tradição, não. Por tradição de Libertadores, Nacional não. Nacional é encardido. Desses todos aí, o que tem menos tradição é realmente é o Toluca. Por futebol, eu não sei como é que tá jogando o Toluca. Eu não... E por merecimento. Por merecimento. Por merecimento. É. Mas eu acho que daí, eu se fosse pra escolher, eu escolheria o Nacional. Aí tem menino que fala assim, não, mas vai ter que viajar longe, etc. Oh, sim, o Toluca também vai ter que viajar longe. Né? O Toluca também vai ter que fazer uma viagem. Sabe como é que eles são chamados? É o Diablo Rojos. É o Diablo Rojos. É, desses aí e o mais. Os caras já postaram lá. O pior pra mim é ter que decidir fora de casa. É, o mais aí o jogador, o pessoal comentando. Nossa. Eu prefiro decidir em casa. Mas se você faz um primeiro jogo que você ganha, você vai. Não, ah, 2-0. Já começa a dar desespero no cara lá. Não, porque você não toma gols em casa. É, depende do que eu você prefiro. Faz em casa. Eu prefiro. Agora. Se você faz um gol lá fora. Desses todos aí, o que vai viajar menos é o Grêmio. É do lado. Né? Mas do lado deles. A Argentina do lado. Ah, mas também tem um adversário complicado. O Atlético Mineiro. Não, sim. O Atlético Mineiro que viaja para o Uruguai. Olha, o Corinthians para o Uruguai, né? Eu prefiro viajar para enfrentar o Santos do Amapá longe do que viajar para enfrentar o Galo ou o Cruzeiro. Não, sim, mas aí não dá. E a chave do São Paulo é... Lógico, o Toluca não é o Santos do Amapá, né? A chave do São Paulo tem o Grêmio, né? Do lado do São Paulo tem o Grêmio, tem o Atlético Mineiro, né? E o Corinthians está do outro lado, que tem o Boca, River. Ó, pedreira também, hein? Sempre é pedreira, né? Ricardo! Pô, a Libertadores também. Não dá para escolher, velho. O Atlético lá, aquele que saiu em primeiro, ficou de que lado? O Atlético Nacional da Colômbia. Da Huracan. Hã? Pegou mais fácil. Não, não, tudo bem, mas ele ficou de que lado? Corinthians ou do São Paulo? Tem não sei, dois não lados. Sei. Vou ver. Não sei, veja aí. Ô, Ricardo, um abraço pra você, cara. Tudo de bom, viu? Um abraço, satisfação aí, galera. Abraço. Valeu, bom programa. Abraço. Satisfação toda tua, velho. Valeu. Boa. Satisfação toda tua. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da Acer. Satisfação toda tua. Ô, Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Acer tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigão, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Muito bem. Ô, Motinha, chegou a ver aí que lado que tá o Atlético Nacional da Colômbia? Como? Tá difícil? A internet tá difícil. Ah, é. A tua é. A de todo mundo tá perfeita. Não, mas a minha tá lenta. Ah, é. Nossa, mas é mentiroso, velho. Mentiroso? Por que eu vou mentir? Wesley da Silva de Oliveira. Esse Benjamin gosta de costurar assunto, viu? Daqui a pouco vai começar a falar das novelas. Ô, amigão! Não, costura assunto por quê? O Estádio 97 falou assim: nós ouvintes queremos ouvir sobre futebol, não queremos saber de música, rodovias, novelas. Também não. Né? Pô, tudo bem que o Benja é um idiota, mas, pô. Vem cá. Pô, não quer ouvir futebol, não quer vem só. Cá. Se você ainda, depois de 17 anos, você ainda não pegou a essência do Estádio 97. Desiste, velho. Que é isso, Wesley da Silva de Oliveira? Wesley. Para com isso aí, nós sempre falamos de tudo aqui, amigão. Preconceito, velho. Aliás, o programa fala de tudo. Eu não tenho preconceito com nada. Ele deve ser ouvinte novo, porque teve programa que nós perdemos metade do programa discutindo Vila Maria e Guarulhos. O Denilson dos Santos manda mensagem através do aplicativo. Eu acho o Danilo Fernandes um grande goleiro e joga no Sport. Não teria resistência para sair de lá. Não, tem uma proposta do Inter aí pro lugar do Alisson. Mas eu ainda acho que hoje... O Danilo Fernandes quer ex-goleiro do Corinthians. Sim. Agora, eu acho que hoje, pro São Paulo trazer um goleiro, se é pra trazer um goleiro de fora, tem que chegar e trazer um consagrado. Não, eu também acho. Traz um cara bom, consagrado, não tem que ficar aí nessas de aposta. Martin Silva. É pra trazer, olha, juro, pra trazer o Danilo Fernandes, eu acho melhor apostar no próprio Renan Ribeiro, que tá lá, que na minha opinião é melhor que o Denis. Também acho. né? Meu goleiro é o Renan, velho. É a mesma história que às vezes a gente fala, ah, o São Paulo, qualquer clube, ah, trouxe o Nego lá, não sei da onde, é meia boca. Por que não apostou no cara da base que faria a mesma coisa? É verdade, às vezes você gasta dinheiro à toa, você tem alguém às vezes dentro de casa que faz a mesma coisa. Não é não? Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui pra nós. Ah, o Sidão, vocês falam do Brasil, mas já são milhares de mortos nas obras das Copas de 2018 e 2022. É verdade, inclusive essa Copa aí do Qatar, né? É um absurdo, mas, ô amigão, não é que a gente não fala aqui, quantas vezes a gente já não falou, né? É, o Lucas Milanês, imaginem se fosse uma ciclovia de São Paulo. Ia ser a mesma tragédia que nós estamos destacando aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Amigo, a tragédia, ela não tem nem lugar, tem lugar e nem partido. E no Rio pior, porque ontem caiu o teto do hospital também, no Rio. Hã? Ontem caiu um teto do hospital também no Rio. Caiu um teto do hospital no Rio? Municipal. Meu amigo Zabala falou pro Sombra. Fala pro Sombra que o Muslera é um bom goleiro pro Sombra. Muslera? Cara, eu não sei. A seleção do Uruguai lá. Eu também não sei, cara. É bom, mas calma, hein? Não acho esse Muslera também tudo isso não, viu? O Sombra, o Atlético... O Júlio César, que está no Benfica. Ou já tá velho? Qual? O do que era da seleção? Não dá. Já foi, né? Olha, outro dia eu vi umas defesas que ele fez lá no Benfica. Não dá pra dizer que eu tô vendo. Não tô vendo todos os jogos do Benfica, isso é mentira. Ó, goleiro ruim é o do River. Ah, o Baraveiro? Baroveiro, é. Meu fraco, Deus, fraco, como fraco, ele é ruim. Fraco. É mesmo, é fraco assim? Né? Fraco. Olha, caraca, velho. Aquele é ruim. É ruim de papel passado, velho. Concordo. Meu Deus, é fraco. Ó, o nosso carequinha santista tem a chave. Fala aí, Kevin. O Atlético Nacional vai pegar o vencedor de Grêmio e Rosário. Tá do lado do Grêmio e do Atlético de São Paulo. É, o Atlético Nacional é verdade. Bem lembrado pelo Lazo aí. Olha, de um lado tem Pumas, Tátira. Olha que joguinho sem graça. Quem lembrou foi o Pumas Dom Lázaro. O nosso Dom Lázaro. E nós vamos parar em qual assunto depois, Dom Lázaro? Cara, na novela. Falando que o ouvinte ficou bravo. Ó, River Plate versus Independente Del Valle, tudo desse mesmo lado. Corinthians e Nacional do Uruguai e Boca Juniors e Cerro. Se o Corinthians passar... Vai pegar o Cerro. Ou o Boca. Não. Não. É. Vai ser, saber, pode, né, ser. E o Tevez já falou, né? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Corinthians. Do lado de São Paulo, se o São Paulo, verdade, passa pelo e Toluca... E o Calério falou o contrário, né? Pega Atlético ou Racing. Se o São Paulo passa pelo Toluca, pega Galo ou Racing. E lá em cima tem Rosário Central e Grêmio, que um deles enfrenta Atlético Nacional e Huracan. O lado do São Paulo é mais pedreira, complicado, né, do que... Ah, lógico, a não ser até que porque é brasileiro também, né? Clássico brasileiro. Não, não é sempre por causa disso. Mas do outro lado também tem brasileiro. Não. Então, tem o Corinthians, pô. Ah, sim. Não, não, outro brasileiro. São Paulo vai jogar contra brasileiro. Eu acho mais difícil. Bom, sei lá, viu, cara. Ó, se tudo der certo aqui, vai ser São Paulo e Galo. Eu acho que os quatro brasileiros passam nas oitavas. Você acha? Vai dar trabalho, mas os quatro passam. É. Aí vai ser o segundo jogo, vai ser Atlético Nacional e Grêmio. Aí é jogão, hein? Ah, mas Rosário Central e Grêmio, eu não tenho essa certeza não, hein? Rosário e Central... E o Jeromel pegou cachumba. Pegou também. Cachumba. Pô, também. Pô, lá, o cara joga bola, hein? É cachumba, né? O cara é bom zagueiro, hein? Bom zagueiro. Bom zagueiro, meu. Pedro Jeromel, muito bom zagueiro. Muito bom. É, meu, pra furar aquela defesa lá com o Jeromel, só usando uma britadeira, viu, meu? Aí é bom. São Paulo ontem. Ah, britadeira. Do martelo, britadeira. Pra furar a defesa do Maicon, só na britadeira. Ah, o nosso capitão. Esse é o nosso capitão, Maicon. É verdade, é verdade. Dá abraçadeira pra ele. Que só fica até o meio do ano, meu Deus. Vai lá e compra, vem todo mundo. Mas vamos falar de ferramenta. Tá precisando de britadeira? É, se tem uma empresa, de repente precisa de britadeira. Máquinas pesadas? Vai na Dutra Máquinas. Ferramentas leves, Dutra Máquinas. Na Dutra Máquinas você encontra de tudo. Completa a linha automotiva, para jardinagem, construção e reforma, lavadoras, soldas e geradores de energia. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra tem ferramentas a bateria de alta performance da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. A linha de ferramentas a bateria DeWalt tem as melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez sem precisar de tomada por perto na hora de fazer o serviço. Tudo movido a bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição. Uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. E você também pode comprar tudo pela loja online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97, também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Vamos aos ouvintes! 3284-7097. Daqui a pouco o Motinha vai trazer aí. Tem notícia do Santos, que vai de... Como é que vai lá? O Vitor Bueno. Vitor Bueno. Ao lado do Lucas Lima, né? Vamos falar do Palmeiras também, que tá com dúvidas. Vai com 3 volantes, vai com 3 atacantes. Daqui a pouco tudo pra você de Santos e Palmeiras também, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1. Parem. Espere aí. Onde é que vocês pensam que vão? Alô? Alô? Quem fala? Danilo. Ô Danilo, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Danilo do que é o nome completo? Danilo Pierucci Rodrigues. Quantos anos, Danilo? Eu tenho 3.5. 3.5. E o bairro? Bairro, vamos ver aí se nosso amigo aí tá esperto hoje. Nosso amigo Vila não, Nova, teu nome. Não, peraí, nosso amigo não, teu nome. Nosso amigo, é seu amigo, é amigo não, dele. Mas fala assim, nosso amigo Benja. Mas é uma coisa subjetiva. Não, não é. Querido, excelentíssimo Benja. Não, precisa ser excelentíssimo, agora foi legal. Qual que é o bairro, amigão? Vila Nova, Manchester. Manchester. Vou falar um negócio pra vocês. Por que ele falou Vila Nova, Manchester? Porque tem Vila Manchester e tem Vila Nova. Isso aí é Zona Leste, ali perto da Vila Carrão, se eu não me engano. Muito bem, perfeito. Nota 10. Obrigado. É, e tem Vila Manchester também, tem outra. É? Onde? Quando eu ligar o ouvinte, eu te falo. Podia ser agora? Não, só se ligar um ouvinte, eu te falo. Tá bom. Não perde a graça. Entendi. Ô, velho, e o time? Time? Santos, meu amor. Ô, amigo, oh, Santos. Aí, Dom Lázaro. Tava Dom Lázaro. Pra ligar o Santista aí, viu? Tô esperando aqui, ó. Seguinte, cara, domingo aí. O RG não veio, né? Não. Quem? RG hoje não. RG não tá aí, quem? Mas eu vou representar por ele aí. Não tá valendo. Não, o Lázaro então, amigo, tá aqui. Domingo, você acha como vai ser o jogo lá com o Palmeiras? A gente passa fácil ou dá um trabalho? Olha, com todo o respeito ao time do Palmeiras, eu respeito mesmo, de verdade. Eu não tô falando isso da boca pra fora, mas eu olhando pro Santos e olhando pro Palmeiras, acho que se o Santos jogar bola, ter vontade de ganhar o jogo, não perde. Nem na Vila, nem no Pacaembu, nem no Morumbi. Mas tem que jogar bola, né? Porque do outro lado tem 11 jogadores também e o jogo é jogado, né? Mas eu acho que o Santos tem mais time. Jogando bola tem mais time. Eu também concordo com você, né? Eu acho que o Palmeiras pode até dar um trabalho, que é clássico, né? Como todo mundo diz, clássico dá trabalho, mas o Santos, acho que pelo fato de jogar em casa... Olha, tem um bom tempo que não perde. Dom Lázaro, vou discordar. Eu acho que passa o Palmeiras. Eu acho que não. Por quê? Eu acho que o Palmeiras, em elenco e não time. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Santos. Eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras está no momento aí, ó, a meu ver, melhor que o do Santos. Não sei. É, eu vejo diferente. Eu sou doente pelo Santos, eu vejo todos os jogos, vou no estádio. Enfim, eu acho que o Santos tá crescendo. Acho que é um time pro ano que vem, se manter, né? Não é time pro ano que vem, não. Eu acho que por ser na Vila, o Santos tem... Não é time pro ano que vem, não? Não, o ano que vem, eu digo, é, de repente, alcançar, sei lá, além do Paulista, brigar por um brasileiro, tudo. Porque, assim, daria pra gente brigar pro brasileiro esse ano? Dá. Mas o problema é que a gente sabe que o Lucas Lima vai embora, então, o Gabigol pode ser que vai embora. Por isso que não é time pro ano que vem. Então, se mantivesse esse time, eu tivesse essa certeza... Era pra esse ano. O Santos, quando bota a bola no chão ali, faz aquela jogada na diagonal, volta, faz a tabelinha, que nem o Santos tá conseguindo fazer alguns jogos, eu vou falar pra você, dá gosto de ver o Santos jogar. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, né, mas eu gosto de ver o Santos jogar, de verdade. A meu ver, vou saber a opinião de vocês. Pra mim, a final é Corinthians-Palmeiras. Não, pra mim, a final é Santos e Corinthians. Eu acho que é Santos e Corinthians também, com todo respeito ao Palmeiras, mas... E outra coisa, a gente tá mordido, né, meu? Os caras ganharam o título lá, mas ficaram enchendo o nosso saco lá na comemoração do que propriamente comemorar o título. Isso aí, tudo bem, faz parte do futebol. Né? mas sim, dentro do contexto comemorar, faz parte do futebol, a gente tá mordido, meu. A gente não vai entrar pra brincadeira. E vai ser o melhor jogo do Lucas Lima no ano, hein? É porque esse ano ele não tá jogando, né? Esse é o melhor do ano, mas é bom jogador, mas esse ano não, contra o Corinthians ele jogou até bem. Contra o Corinthians. Engraçado, né? Começou. Que ele não aparece. Palmeiras e. Ele cria jogada pro time, entendeu? Palmeiras e Santos nunca teve aquela rivalidade assim. Não. Desse jeito. Não, a rivalidade teve lá nos 60, não, né? Não, mas uma rivalidade era normal. O Palmeiras da academia e o Santos do Pelé. Uma rivalidade normal. E tal. Era o único time que parava o Santos do Pelé, era a academia. Você acha que isso aí começou com aquele negócio do Ricardo Oliveira? Ah, eu acho que foi, acho que foi. Ele fez uma comemoração ali. Eu sei lá porque que o pessoal se doeu tanto, mas antigamente tinha coisa pior. O próprio Paulo Nunes, né? Mas não é só por aquilo, não. Botava mascarazinha, provocava. Na verdade, já teve uma briga antes, né? No jogo do Allianz. O problema é que teve briga antes dele com o braço. E aí, depois que teve a comemoraçãozinha, aí acirrou. Você acha que tem alguma coisa a ver, Dodozito? Eu entrevistei. E outra, ele falou do Paulo Nunes. O corintiano é mordido até hoje com o negócio do Paulo Nunes, hein? Até hoje, hein? Quando ele foi pra lá, o corintiano odiou. Odiou. Então. Então não tem esse papinho. Ah, antigamente não. Calma. O Dodozinho. Na época do Paulo Nunes, quando ele irritava lá, os caras ficaram com uma raiva dele desgraçada. Ele fala que até hoje, ele fala que às vezes quando vem pra São Paulo, depende do lugar, ele vai com segurança. É igual o. Você acha que pode ter alguma coisa a ver? Eu entrevistei o Oswaldo de Oliveira uns 2 meses atrás. O Oswaldo falou que no Palmeiras, ele, técnico do Palmeiras, pediu 3 vezes a contratação do Ricardo Oliveira. Pediu. Porque o Ricardo, Oliveira ligou pro Oswaldo e pediu, tipo assim, ó, pelo amor de Deus, vê lá que eu quero uma chance pra voltar. Quase graça, né? Então, você acha que isso aí, o cara dá uma pilhada no cara? Pode ser, pode. Por mais que o cara fale que não. Ah, pode ser. Ó, pô, os caras não me quiseram. Agora eu vou provar. Ah, é? Mas cada um fala uma coisa também, né? Eu já tinha escutado uma história diferente, que o filho do Ricardo Oliveira é torcedor do Santos, que a primeira prioridade era do Santos, daquela época que estava em negociação, ele priorizou o Santos e só conversou com o Santos. Quem sou eu para dizer que isso daí é verdade? O Oswaldo, né? Oliveira, foi a história que eu comprei. Quem falou para mim foi o Oswaldo Oliveira. Acho que ele não mentiu para você, não. Porque... dizendo que pediu três vezes a contratação. Saiu na imprensa que o Ricardo poderia vir para o Palmeiras, então, antes de vir para o Santos. Discutir, então, isso é verdade. Se o Oswaldo Oliveira falou... E ele não devia estar pedindo tão alto assim para o Palmeiras desistir. O termo que o Oswaldo foi, pelo amor de Deus, foi implorou. O que o Oswaldo Oliveira falou, ó, o Ricardo Oliveira implorou pra vir pro Palmeiras. E eu na época, se vocês pegarem a gravação aí, quando foi comentado na imprensa, talvez o Ricardo veio pro Palmeiras, eu falei, pô, vai tá contratação, bom jogador. Pelo menos era um bom jogador, a gente não vê, não sabe como é que ele tá jogando, porque ninguém via ele jogando na época, né? E quando foi cogitado, eu falei, vai tá jogador, tem que vir, como não? Só que não vem, foi pro Santos. E foi quase de graça pro Santos. É, e tanto é que na época o Palmeiras não tinha nenhum atacante, assim. Exatamente. O Ricardo Oliveira não vai ter chance. Isso aí, quando que ele vem? 2 anos atrás? Não, veio em janeiro do ano passado, 2015. Antes dessa coisa das finais, de rivalidade, essa coisa toda. Dele com o Prasco, foi muito antes. Amigo, e o Vitor Bueno, você acha que tá jogando bem? Olha, eu gostei. Eu fui na Vila sábado, né? E você observando o lance ao vivo ali, você percebe que o cara já bate na bola diferente, pensa diferente na jogada. Claro, é cedo ainda, mas eu já olhando pra ele jogar bola, não desse jogo só, né? Esse eu vi na Vila, mas outros que eu vi pela TV aí também. Eu acho que ele tem futuro, sim. E eu acho que vai dar certo. Só tem muita sorte, né? Com jogador novo. Acho que por acreditar, investir e dar chance, botar pra jogar lá e ter um pouquinho mais de paciência do que os outros clubes, acaba que o Santos tem sorte com isso e ele é um exemplo aí. Eu acho que ele vai dar certo. Sim, já deu, acho, viu? Sinceramente, acho que já deu já. Para um bom jogador, para excelente, ele já deu. Agora, se ele vai virar craque, aí já são outros 500, né? Vamos aguardar, né? Ô, Lázaro, você falou que o Vitor Bueno era da base, veio do Botafogo, né? Veio do Botafogo, mas é um jogador jovem, que tava lá, e o Santos vai lá, observa isso e... É, mas você não ia fazer sucesso, não vai dizer que nasceu lá nas areias de Santos, né? Não, isso não. É... Mas a gente tem o DNA de observar esse tipo de jogador mais novo, né? Não, tá de parabéns, tá de parabéns. O Domênico também tá aplaudindo aqui, dando os parabéns. Mas começo, é bom jogador. É, o Palmeiras ficar preocupado com o Lucas Lima, tem o Vitor Bueno lá pra fazer jogada. O Palmeiras tem um grande time pra poder neutralizar o Santos. Agora, a única coisa que eu acho que é um jogo único. Jogo único é complicado. Mas agora todo mundo fala... Dois lados, hein? Tem que marcar esse do Santos, tem que marcar aquele do Santos. É, mas ninguém fala que tem que marcar o Gabriel do Palmeiras. Não tem que marcar ninguém do Palmeiras? Tem que marcar o Alexandro. Ninguém fala, né? Não tem, ô Danilo? É, não precisa, mas deixa desmarcado tem, mesmo. Tem, ah, então tem. Bom. É que eu acho assim... Vocês estão menosprezando o Palmeiras, hein? O Alexandro, que é bom aí na assim. Bola aérea. Ah. É, o Dudu, que não vai jogar, eu acho que vai fazer muita falta. Ah. Opinião, né? Ele não é um craque assim, mas acho que... Não é que ele não é um craque, até acho que ele pode vir a ser um craque, Dudu, mas ele ficou sempre no quase, né? Mas é um jogador que preocupa. Então ele não vai jogar, vai fazer falta. Oi. Se você pudesse buscar no tempo, você traria o Edu Bala pra jogar no lugar do Dudu? Não. O Edu Bala já foi meu treinador já, hein? O Edu Bala, o Edu Bala. Escolinha do Edu Bala. O Edu Bala, o Edu Bala tinha uma velocidade grande, ele tinha um chute, cara. Meu Deus, era uma muito patada, forte, né? É. Eu lembro um jogo dele, eu tava no Parque Antártico. Você chegou Parque em Antártico. Estádio com ele jogando? Sim. Como você tá velho? Tava eu e meu pai assistindo um jogo, não vou lembrar quem era o time. Ele descobriu a América. Eu não lembro, como assim, tô ficando velho, você tá louco? Pô, você viu o Edu Bala anos 70, anos 70. Pô, o Domênico veio de Midalia começando. É verdade. Aí, Motinha. Ó, e vou dizer uma coisa pra você. Teve um pênalti. Ele molhou o Binguela. Teve um pênalti pro Palmeiras. Ouve isso aqui. Eu não vou lembrar qual foi o jogo. Teve um pênalti pro Palmeiras. E o Edu Bala pegou a bola e meteu na marca do Cal e... Meu, ele foi pra lá da grande área, lá pra trás. Sim. Ele vai meter um cacete na bola, velho. E ele chutava muito forte, né? Sim, sim. Ele correu, ele bateu na bola, Sombra. A bola explodiu no travessão. Ela voltou, quase que fez gol contra. Eu tava nesse jogo. Não, fez gol contra, mas ela voltou lá pro meio de campo. Você pareceu. Ah, para, Dodô. Voltou, tu falou pra você, eu tava no jogo. Para, Dodô. Eu tava no jogo, porra. Eu tava no jogo. Era Dodô. Você viu ele chutando? Ele não chutava. É, porra, velhinho. Para, vai. Café tá fresquinho. Fresquinho é bom. Acabei de fazer. Uma vez eu fui pescar, né? Eu não gostava, mas fui pescar. Olha lá, vem. Não vai mentir, hein? Não, e pescamos um peixe, pesava 380 quilos. É. Quanto? Você vai de que pescar, você pescar. E aí a gente chamou uma balsa, ali a ferry boat, e ajudou a gente a puxar o peixe. Uma ferry boat? É. É igual essa história que ele bateu o pênalti, quase foi gol. Mas procura se informar. Pardo, eu tava no jogo. Ah, tá bom. Eu tava no jogo, bateu na trave, tava tremendo até a hora que tiraram aí. Trouxa. A bola foi quase fazer gol contra. Não, foi lá pro americano. Vai dormir. Ele batia forte na bola. O Bá, Sombra, você lembra disso? O Bá nunca erra. O Bá falou do o Sombra falou, o Sombra lembrou, ele chutava forte na bola. Ele chutava estilo do Nelinho, do Rivelino, era mesmo uma pancada. Peraí, chutar forte é uma coisa. Mas então, a bola bateu na trave e voltou. Até o meio de campo. Perto do americano. Agora voltou. Já é perto. Tem razão, Bá. Ô, bicho mentiroso, velho. É, tudo é mentiroso. Ô, Bá, olha, já reparou coisa, que hein? Tudo com o Benjamin é mentiroso? É, que não concorda. Ele quer fazer a história. Aí as historinhas do Benjamin. É. Que história? Aí vem o Benjamin, que o Zé Hugo do Bumerangue. É verdade. Aí é verdade. É. A nossa história que a gente tava lá em campo não é. Vai pro inferno, pô. Vai pro inferno. É, o Zé Hugo é legal. O Zé Hugo é legal. Tá no Google. Fica com seus amiguinhos imaginários aí. Vai lá pro inferno. Então pergunte pra qualquer pessoa. Eu tava no campo, besta. Amigo, muita calma nessa hora. Como é que você chama mesmo? Danilo. Danilo. Ô Danilo. Guardou na cabeça. Danilo. Manda aí. Você acredita que o Edu Bala bateu um pênalti? A bola bateu no travessão. A bola bateu no travessão. Foi no meio de campo. E foi até o meio de campo. É modo de dizer. Foi perto do meio de campo. Foi perto do círculo. Foi lá no círculo. Ia ser gol contra, depois foi no meio de campo. Agora foi perto. Mas o jogo foi disputado naquele estrelão. Do nosso lado. Mais 10 minutos de programa, ele fala que a bola só saiu da grande área. Vou desenhar pra você e pro Sombra, que não entenderam. Liga pra dona Jamila. Edu Bala bateu, eu estava no campo com meu pai, assistindo o jogo. Ele bateu a bola com tanta força, não lembra, a moleque. Ah, bom, mas menor um dos primeiros jogos que eu fui ver. Bateu no o pênalti que ele bateu, bateu no travessão, a bola voltou perto do meio de campo. Isso é verídico, pode procurar. Você leva um monte de cara na Fox. Ah, já fez cara feia. Pergunta pro Edu. Pergunta pro Edu, então. Põe o Edu. Você tem contato com os caras, pergunta pra ele. Aqui, dá pra achar. Pergunta pra ele, ué. Babá, ó lá. Olha quem tá entrando no estúdio, Gisele Bündchen. Aqui, ó. Entra aí, Gisele. Aqui, ó. Você chupar. Aqui, ó. Yuri Busca. Meu falecido avô falava desse jogo, Edu Bala. foi lendário. Mais um mentiroso. Para ele, ninguém batia mais forte na bola. Ele põe aqui, uma, ó. Ele põe uma testemunha. Todo mundo fala, Benja é chato aqui, ele o Rafa. Põe, ele põe uma testemunha que morreu. Como é que a gente vai... Aí o outro falou aqui, isso que dá tomar... Como é que é? É, tomar café com alucinógeno. Que isso, você tá louco. O Paulinho Rever escreve aqui e falou assim, atenção, sobre o Dodô tá louco. Lógico. Ah, tô louco. Então fala com o Edu, procura o Edu, se informa com o Edu. Agora eu vou defender, Paulinho Rever. O Domênico não tá louco. Domênico, ele é louco, ele tá mentiroso. Sou mentiroso. Já, ó, eu no rádio jamais menti. Ah, Domênico, essa... Jamais! Domênico, jamais! A bola bater no travesseiro e voltar também de campo. Voltou perto do meio de campo. Já é perto. O Paulinho Reve confirma. Eu falei dele, como é perto do meio de campo. Tá muito doido hoje, ó. Ué, mas pergunta pro Edu, liga pro Edu. Vamos colocar o Edu bala no ar. Põe o Edu e pergunta pra ele. Ué, pra ele deve ter sido uma coisa inusitada. Entra no YouTube e posta aí, pênalti. O Edu foi um dos caras. O Edu foi um dos poucos caras no futebol que quando ele chutou uma bola, ele furou a rede. Lembra dessa expressão, furar a rede? Isso acontece. Ah, e acontece, né? Ah, mas isso não. Mas ele conseguiu furar a rede. YouTube, Edu Bala, rede, Edu Bala, furou. Não, exato, pode pôr. Edu Bala, travessão. Pode pôr aí que você vai ver. Oba, Edu tá Bala. Aí escrito, tá aí. Põe lá, Edu Bala, travessão, bola, meio de campo. Mas era um jogo de contra time pequeno, você vai ver só. Não, coloca aí. O YouTube seleciona? Ah, o YouTube ia lembrar. Não tem. O YouTube não vai lembrar, Domenico. Ah, o YouTube bala, vai colocar o YouTube. De travessão, quase gol contra. Do céu, que coisa. Não, quase gol contra não. Foi no meio de campo. A bola foi no meio de campo. Nossa, vocês aumentam, ó, Dan Jamil. Os caras aumentam, velho. Ó, por isso que a Dan Jamil não gosta de você, velho. Esse jogo eu vi. Mina. Ela não gosta de você, ela já falou. Muito bem. Ô, Danilo. Os caras estão falando que você tá muito chato. Você eu tô chato, você mente. Eles estão falando. Eu não minto, eu tô falando a verdade. Eles quem? Ela tá chato, você mentiu, sua mulher, só não dá pra acreditar. O Edu Bala que jogou na Lusa, passou pelo Palmeiras e depois foi pro São Paulo. Edu Bala, é. É. Ô, Danilo. Vamos lá. Tchau. Tchau. Ô, mas já, sim. Não, Danilo, fala aí seu placar pro jogo domingo, Danilo. Ô, mas você já participou bastante aqui. Danilo, domingo o Santos ganha de quanto? Você teve a oportunidade de debater um dos assuntos mais absurdos da história do futebol. Nosso ouvinte, ó, concurso Modena. Falou, Domênico, eu tava nesse jogo que você falou. E tava, ele é São Paulinho. A bola bateu no travessão. Vai, tá lá, é São Paulinho. A bola bateu no travessão, rachou no meio e saiu um pintinho de dentro. Aí o meu, pega aqui, ô trouxa. Aí o meu pintinho, nossa, pega aqui, ô trouxa. O Modena é um gênio, velho. O Modena é bom, né? É bom. Bom não, gênio. Ninguém aguenta ele meia hora. Ridículo. Foi ridículo agora. Ah! Danilo, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Eu não posso nem mandar um abracinho aí, fazer um merchanzinho? Ai, mano. Pode. Então vamos lá, eu queria deixar um abraço aí pro grupo do WhatsApp aí, Bonde Fantástico. Só tem louco, não tem hora, não tem dia, mas é isso aí, tamo junto. Santo meu amor. Não tem só eu de louco, né? Sempre tem uns loucos por aí. E o merchan seria Bozano, Jeito de Garoto... Cuidado de homem, é isso? É um negócio assim? Alguém me ajuda aí? Me ajuda aí, pô! Me ajuda aí! Fazer o quê, né? Mas a gente esquece, né? Muito trabalho. Tem que trabalhar nessa sexta-feira aí, não foi fácil. Ah, a gente também tá trabalhando. É, tamo junto. Antes de trabalhar do que não poder trabalhar. Exatamente. Com certeza. É isso aí, tem que trabalhar. Um abraço, amigão! Valeu! É isso aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Vamos botar aqui, olha, lembra do Cicarelli? José Carlos Cicarelli, nascido em Araraquara. É, vamos botar um lance aqui, o Palmeiras 4, Botafogo 0. É o pênalti? 76. É o pênalti dele. É um pênalti, mas vamos ver se então a bola volta pro meio de campo. Vamos ver. Ah, o áudio tá muito ruim, é uma pena. O áudio tá muito ruim. Mas não, esse vai cara dar. Narrava muito. Mas tem aqueles gols que do Edu Bala participou de um jogo aí que o São Paulo ganhou do Palmeiras. Você pode pôr esse também. Você botou no Google, pênalti, bola, travessão, meio de campo. É. Tô falando, vocês não estão acreditando chato, em mim. Mano, vamos falar do cartão Zoom? Eu não tô acreditando. É isso aí, amigão. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Ah, não sabe como? É muito simples. Se liga só. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, você só vai encostar lá seu cartão no validador e tá lá, R$5 de crédito nele. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá bom? Vem na novela, tomando café da manhã, você nunca mais vai pegar fila. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como se escreve? Eu vou soletrar para vocês, tá bom? Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Ou então você pode acessar o site também, zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando também, amigão, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Boa, mano! Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Não vai fazer o resort do Estádio 97 de 10 a 12 de junho, né, Motinha? Sim, dia dos namorados. Podia fazer o concurso, bata no travessão e faça a bola entrar no gol. Já pensou? No seu próprio gol? Você tá narrado pelo Domênico. É bom, hein? Olha, é bom, hein? Aí você coloca o Domênico com aquele shortinho. Eu participarei. Vai cair a cara dos senhores quando o Edu Bala entrar no ar e contar desse pênalti. Vai cair a cara dos senhores, hein? Calma. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente podia fazer uma brincadeira. Não, lá só de acertar na travessão na trave já é difícil. Lá nós temos um campo oficial no Bourbon, que é maravilhoso, né? Exatamente. E lá no campo, a gente pode fazer uma brincadeira, assim, o cara bate, se bater no travessão e a bola voltar e entrar no outro gol, o cara a gente devolve o dinheiro do pacote do resort. Caraca! Se o cara conseguir fazer... O Edu Bala pode ir? Hã? O Edu Bala pode ir? Ah, se você levar... Não sei, ele tá ouvindo a gente, pode ser feito convite pra ele. Ah, vamos convidar o Edu Bala, então. Vamos convidar. Você quer participar do resort do Estádio 97? Olha que show de bola, de 10 a 12 de junho. Você tá aí em casa, sem fazer nada, só ouvindo o Estádio 97, ouvindo as bobagens aqui do programa e as mentiras do Domênico Gato. Então, por que você não faz isso agora? Ligue agora na Lotus Travel, porque o que eu vou te falar é verdade. O que eu vou te falar, eu provo. Você pode parcelar... Banco. Se você pode parcelar o seu pacote no resort de 10 a 12 de junho no Bourbon em 6 vezes no cheque ou no cartão. 6 vezes no cheque ou no cartão. É! E olha, num apartamento com um casal, duas crianças até 12 anos não pagam. Duas crianças até 12 anos não pagam. Aí você fala, mas hoje, feriado prolongado, alguém tá lá atendendo na Lotus Travel? Tá sim. Liga lá. 2896-4665, ligue agora, porque tá lá o Paulo Tinoco e toda a equipe da Lotus Travel aguardando sua ligação, tá? A gente vai ter lá os jogos de cassino da Cassineira, é um sucesso, hein? As brincadeiras da Cassineira, de blackjack, poker, roleta... Você podia fazer também outras brincadeiras, por exemplo, o Dan Tadashi tá falando assim, olha, é tão verdade essa história do meio que teve um lance também que ele chutou pro alto, quase derrubou um avião. A gente pode fazer lá também no... De repente não um avião, mas um drone. Avião, de repente um drone. Ah. Olha, a gente deixa um drone. É. Ah, olha, vamos deixar o quê? 50 metros de altura. É. Porque 50 metros, qualquer um acerta. É, qualquer um. Nossa, ele foi sensacional. O Tiz Martins, verdade ou mentira, eu não sei. Mas se fosse o Denis, tomava o gol contra o pariu e do Bala. Sensacional. Ah, é. Então, olha, ligue agora. E vai ter torneio de futebol society. Vamos ter futebol de botão. Futebol no videogame. Olha, esse salão do videogame que a gente monta lá pra jogar futebol no videogame é um sucesso. Os filhos do Ben já ficam doidinhos, não saem de lá. É verdade. Não é não? Pô, o Sam, então, é um absurdo. Joga bem. E nesse aqui, acho que o Jimmy também vai ficar lá 4, 5 horas. Ah, também pegou. Mesma coisa. Jura? Juro. Eita, que legal, legal demais. Então participe do resort. É a sua chance de passar um fim de semana com a equipe do Estádio 97 no Bourbon Spa Resort, aqui pertinho de Atibaia. Você fala, equipe do estádio? Vocês vão lá fazer o programa e vão embora? Não, passa o fim de semana inteiro com você. E mais uma coisa que vai ser legal, né, esse ano. Porque no domingo, acho que tá previsto o clássico Corinthians e Palmeiras, né? Você vai ter a oportunidade, olha, lá não vai ter torcida única, lá as duas torcidas. Vai se comportar. E você não sabe da maior, que a gente bolou, Domênico? E o pessoal já confirmou, o Domênico, mano. A gente vai dividir palmeirenses de um lado, corintianos do outro. E o Domênico vai assistir no meio dos corintianos e o mano no meio dos palmeirenses. Ah, mas o mano é normal. Agora o Domênico tem que botar focinheira e tem que ter aqueles dardos tranquilizantes. Que nem o Silêncio dos Inocentes? É. Marcelo Wallace. Não é uma grande ideia, Domênio? Eu vou pedir melhor pra... Não, tudo bem. Vou pedir pra você voltar. Tem certeza disso? Vou pedir pra você. Sabe quem vai colocar? Você tá certo disso? Tira a mão daí. Sabe quem vai pôr a focinheira? Sabe quem? Não, aquele animal lá não pode participar do clássico. É uma moça. Eu também acho. Uma moça vai. Esse animal não pode participar dessa brincadeira. Lembra o piti que o Domênico deu, que eu peguei o controle remoto no bar e desliguei até. Esse animal não pode participar disso, né? Vai dar aí. Meus caras queriam me linchar, lembra, Dodozito? E olha, e é um esse louco, ano, velho. Esse ano, a televisão. Olha, pode falar com a tua mulher, porque o que a gente tá proporcionando de atrações extras pras mulheres. Sim. Porque quando você joga bola, pra tua mulher não ficar lá sozinha, ó, vai ter aula de automaquiagem, aula de pilates, ritmos, culinária, slackline, aulas de hidroginástica, yoga, relaxamento. Adoro yoga. Legal demais, hein? Resort do Estádio 97. Liga agora, 2896-4665, faça sua reserva. Inclusive porque, mesmo em ano de crise, esse ano a gente tá tendo uma procura muito maior e a gente tem uma limitação de apartamentos, tá bom? Então faça sua reserva já. Apoio de Edu Botões, também da Cassineira e da futeliga.com.br. A sua liga preferida de futebol amador, acesse e marque seus jogos. A Paula, a Diana e a Jéssica estão trabalhando hoje para aguardar a sua ligação, tá bom? Eu sou... ele deu sorte aquele dia. Não, deu sorte, não. Soma, deu sorte. Eu falei, ô Rubão, Rubão, vem cá ser meu brother. Irmão, sou. Pega o beijo e amarra ele aqui. Deixa ele amarrado aqui. É o Soma, chegou pra deixa ele amarrado aqui na cadeira, ele vai ficar, ele fica quieto. Amarra ele. Deixa eu pegar ele. Aí, ó ele, ó o bicho. O Soma falou assim, ó, os caras vão te pegar, cuidado. Eu fui pro meu quarto que mora lá. O Gil. Mas eu que salvei, eu falei assim. Ó, eu botei até o frigobar atrás da porta. É o gema pronto pra você. Pô, segunda vez que você é salvo. Aquela cadeira, né, Glória? Segunda vez que você é salvo por um nanico, cara. Em São Paulo. São Paulo. Foi o Marco Aurélio Cunha, agora foi você. O Soma salvou ele. Nossa, cara, entendeu o elevador, velho. Ô, Motinha, vê aí que daqui a pouco você vai trazer notícias do Palmeiras. Mas dá só metade, o resto os caras entendem. É lógico. Porque antes o Domênico vai falar de Recubriplast. Sim, olha só. Olha, você que tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, você que anda aí dizendo pra toda a sua vizinhança que tá cheio de problema de umidade espalhada pela sua casa, hein? É, meu amigo, mas você não tem que ficar parado esperando a coisa acontecer não, hein? Você tem que proteger a sua casa. E eu tenho aqui o melhor produto para terminar com esses problemas. É o impermeabilizante Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É, meus amigos, é o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. E você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, você pode consultar as lojas, hein? Todas elas detalhadas lá no sinteplast.com.br. Manda um abraço pro Renato, que é gerente da loja Correia Tintas, ouvindo a gente. Boa, Renato, obrigado pela audiência aí, hein? Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Ô, Sombra, eu vou ter que dar meu braço a torcer. Por quê? Acho que agora aconteceu. Me ferrei. Que aconteceu? Eu tenho humildade de reconhecer. Humildade, recebi um Twitter aqui do AlanBall75. Benja, não. Obrigado, é, Angélica. Não é mentira do Dodô. Eu estava lá. Ele só não sabia diferenciar tiro de meta com pênalti. Obrigado, Angélica. Vivemos em um mundo onde só a palavra não basta. Muito obrigado, Angélica. A palavra não vale aqui. Aqui não vale, é verdade. Deve ser outra mentirosa. É, agora o mundo é o YouTube. É o se tá no YouTube, valeu. Se não tá, não é. Então procura o do Pelé lá do campo do Juventus. É. Aí você não fala, né, que é mentira. Mas o Pelé vem e fala que dá 5 chapéu, que bibibi. É, não tem a imagem. Não tem imagem aí, mas esse aí tem 50 mil pessoas contando. É, 50 mil. Vai, tinha 200. Parece que tinha 200 mil. 200 mil, filho. Vai pro inferno você. Vai pro inferno. Deixa eu te explicar. Você falar de um que foi um golaço é uma coisa. Você que falar que o cara bateu um pênalti. É a mesma coisa. Esses são lances que aconteceram no futebol. Lances que aconteceram no futebol, ué. Então, a bola foi até onde? Não tem no YouTube o gol do Pelé, não tem. Se o Datena tivesse com a trena naquela época lá, como que chamava aquela trena? Você vai... E quantos metros? Mostrar o tamanho da minha trena aqui. Tá aí. É grande, Domênio. Pega a raguinha. A mãe sabe ali. Ah, a mãe. A mãe conhece. Brasil. A dona Jamile tá ouvindo, não pode. Ela apoiou. Jogo. Segue o jogo, apoiou. Sem falatório. Quando a dona Jamile, quando ouve essas coisas, ela deve ficar indignada. Ela acha do cacete. Quando é com esse trouxa, sim. É a mesma mentira do pênalti, cara. Não é não. Quando é contra o Benji, ela acha legal, porque ela não gosta dele. É, de mim que ela não gosta. Não gosta. Onde eu vou gravar o que ela fala de você, bacana. Ela me ama. Tá, a dona Jamile gosta de você. A família Domênico inteiro. Gosta. Aquele cunhado. O Chicão te adora. Aquele cunhado. Meu pai gosta. Os cunhados gostam de mim. Aquele gordo lá? É. Meu pai gosta de todo mundo. É, os cunhados dele. Ah, é? Cunhadão. Você já catou um ou não? Não. Respeita a família, mas eu gosto. É que é amizade, né? Domênico, agora vem cá. Ele tava com uma sunguinha de um dedo, o cunhado Domênico. É. Você já viu o cunhado Domênico de sunga? Não. Ele usa uma sunga de dedo. Ele é verdão, verdão. Sabe aquela... Igual americano. Se algum dos seus cunhados chega e fala assim... Meus cunhados? Eu só tenho um. Então, tudo bem. Se o seu cunhado... E o outro, gordinho? É o do lado da minha mulher. Então, se o seu cunhado chega lá e fala assim... Ah, você quer saber, meu? Pensei bem e tal. Largou a tua irmã. Quer ficar com Mota. Da família, velho. Eu faço o quê? Aí você aceitaria o cara? Você aceitaria, Domênico? Eu aceitaria. O cara vai casar com Mota, você quer que eu faça o quê? Mas se você pudesse fazer uma coisa, você faria alguma coisa? Mas peraí, eu tenho duas irmãs. Sim. Mas o cara casou com a minha irmã. Ele vai casar com o Mota e vai aceitar o quê? Mas ele vai largar. Ele separou a minha irmã, não é da minha família. Ah, mas você deixa de gostar do cara? Não. Mas você vai deixar de gostar do cara? Não é da família. Não é mesmo. Ué. Ele separou da minha irmã. É frio, velho. Não é mais Natal, da família. Mas você tem uma amizade. Não é mais. Eu tava mais esperando passar o Natal na família, velho. Na dona Jamile. Mas se o cara é legal, teu amigo, caramba. Continua amigo. Ah, então você vai aceitar. Mas eu vou cuidar bem do seu sobrinho. E se você for convidado pra ser padrinho do casamento deles? Ah, jamais ia acontecer isso, né? Ah, não. Jamais. Mas por que só... Como não? Nunca fale jamais. Eu tocaria. Desde que o meu cunhado não complicasse a vida da minha irmã. É. E pagasse a pensão direitinho. Não, né, Dodô, eu ia brigar pra pagar o dobro de pensão. O dobro. Domênico, eu ia pagar o dobro pro nossos... Domênico, você é sensacional. Nossas crianças. Tava de pau. Palmas pro Domênico. Domênico, eu ia pagar o dobro de pensão. Ia pagar o dobro de pensão pras crianças. Vamos lá. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. É o mentiroso mais legal que eu conheço é você. Não. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, aproveite. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas o sobrinho do Dodô ia falar assim, posso dormir na casa do tio Moca? O Mateuzinho e o Vitor jamais. Eles gostam de mim, ô Tom. Gosta. Eu que gosto, velho. Gosto, ué. Tio Mota agora é papai. Eu já trouxe camisa pra ele do Barcelona. Tio Mota é casado com o Chuchu. Vocês estão já... Bem casado. Nossa, tá louco. O Fábio não, mas na hipótese. Ah, mas não tem hipótese. Não tem hipótese. Nossa, bem casado. Ele é casado com o Chuchu, o meu cunhado é casado com a minha irmã. Pronto. Ó, o Fábio Oliveira Costa falou que esse lance do pênalti realmente aconteceu. É? Nos jogos do Edu Botões. Vamos lá. Agora é hora do momento pegar sem parar. Não. Corta o rabo acredita dela, pisa em cima, bate nela, pega na mentira. Sônia Braga é feia. Benjamin, não é boa. Eu não tô aqui pra fazer as pessoas acreditarem. Tô contando um fato. Ah, bom. Vai outra história. Vamos lá, momento sem parar. Não, se ninguém precisa acreditar. Então, mas esse negócio de você não tá no YouTube, não vale, é ridículo. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. Do Zé Hugo, todo mundo acredita. Mas tá no Google. Tá no Google. Tá. Você quer que eu leia o que tá no Google? Tá no Google. Quer que eu leia? Idiota do Benjamin. Quer que eu leia o que tá no Google? É momento de parar. Tira o pé daí. Tira o pé daí. Agora é hora de sem parar. Não conto. Alô. Aí do Zé Hugo vale. Alô. Alô? Não tem outras histórias. Vida, as pessoas não querem falar com o Dom. Aí do primo dele que vem de pulseira. Tá lá, pode ir. Alô. Alô. Opa, quem fala? Jonathan. Como? Jonathan. É Jonathan ou Jonathan? Jonathan. Do quê? Com N no final. Isso. Jonathan. Candioto da Silva. Candioto da Silva. Candioto. Candioto da Silva. Da Silva. Quantos anos você tem, meu velho? Será, Dudu? 27. Não tem, não. E qual o bairro que você mora? Vila Sabrina. Zona Norte, querida. Zona Norte, tamo junto. Tamo junto, aí, parceiro, é nóis. Meu, ficou até sem nada. Antes de você perguntar o time, você acreditou nessa história do Domênico? Acredito, pô. Obrigado, irmão. É que nóis. A bola bateu, o cara bateu, a bola bateu o pênalti, não a bola bateu o travessão. Não falei que foi. E voltou no meio de campo. Falei que foi pro meio de campo. Então. Meio de campo. O quê? Meu tio contou essa história. Viu? Olha lá, o tio dele devia estar no jogo. Nossa, teu tio... Chupa aí, ô trouxa. Olha, teu tio... Chupa você, chupa o Sombra e chupa todos que não acreditaram. O teu tio e o Domênico devem ter frequentado a mesma... E toda essa cambada que tá aqui no Twitter. Ah, não, cambada não, Domênico. Tudo trouxa que tá aqui. O teu tio e o Domênico devem ter frequentado a mesma clínica, velho. Junto com a mãe, com a veia. Ah, não. Qual que é o time aí, brother? Santos. Ô, amigão. Agora vai, hein? O que aconteceu, velho? O DJ Marco Paulo, acabei de fazer um gol desse. O que você espera do nosso Santos aí domingo? Vai ganhar bem do Palmeiras ou o Palmeiras vai dar um trabalhinho aí? 2-0. 2-0? Isso. E você acha que o Lucas Lima vai jogar muito aí? Tá mordido? Tá. Tá mordido? Não tá mordido demais? Pô, leva no hospital, pô. Não tá mordido com o Palmeiras, né? Tá mordido, sim. Isso é ruim ou é bom? Porque às vezes também é ruim, viu? O cara tá mordido, fica muito pilhado. Pode fazer uma grande besteira no jogo. E ele é molecão, né? Tem que tomar cuidado. Não, mas tem cabeça pra isso. Você acha que ele é tão maduro assim? Eu não acho que o Lucas Lima... Eu acho um bom jogador, tudo. Mas eu não acho que ele é tão maduro assim, tipo, pra saber diferenciar às vezes. Acontece aquela história. Por exemplo, que nem ano passado... Tá nervoso, né? É, então, tem isso. O jogador, às vezes, a molecada também extrapola e depois não aguenta ele tem, né, o pra ser maduro. É, 26, não, mas ele tá, né, em casa. Mas ele não tem... Olha, vai estar em casa jogando na Vila, acho que não. E só pro Santista aí, não. Ó, cuidado, viu, velho? Não pode ir pra pênalti. O Prass tava treinando o pênalti. Hoje ele pegou quatro pênaltis. Mas isso é bom sinal, senão que o time do Palmeiras não sabe bater. Deve, vai errar todas lá com o meu. Agora virou, já. É, se não soubesse bater, eu tinha ganho de vocês. Ah, né? É, não sabe bater pênalti. O Prass pegou quatro, ué. Então, e quem ganhou os pênaltis? Ah, mas aí foi no passado, já mudou. Já mudou. Quem é o último jogo na Vila? Quem é o último jogo na Vila? O Santos. Quer dizer que os caras do Palmeiras erraram 4 pênaltis de 5. Se o Prass defender 3, a gente ainda tá no lucro. Mas nós temos o maior pegador de pênaltis da história do futebol mundial. Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Lá que uma vez o Prass espalmou um pênalti, a bola foi lá no meio de campo. Até o Santista. Ah, ô Santista. Oi. Nada. E o Dorival? Tá falando aí, vai colocar o Victor Bueno pra fazer a dupla com o menino aí. E aí o que acontece? Você acha que é legal? Vai fazer a dupla com quem? Lucas Lima. O menino, pra mim é o menino. Menino, menino. Menina. Não, o Lucas Lima é bom de bola. O Victor Bueno é bom de bola, moleque bom de bola, novo da base. Eu acho que tem futuro no Santos. É, novinho também, né? O Dorival até falou, ó, toma cuidado aí, muita pressão em cima da garotada, esse moleque. Mas os moleques do Santos até que não sentem tanta pressão, viu, velho? Não, porque tá acostumado, né? O Santos tá acostumado a colocar a molecada, acho que não sente tanta pressão, não. É, o Palmeiras tem que tomar cuidado com o Zeca, com o Vitor Ferraz, com o Thiago Maia, com o Renato. Tem que aproveitar, né? Com o Vitor Bueno. A questão do Santos é que é um time muito rápido, né, velho? Os caras, a molecada, corre muito, velho. Contra-ataque é mortal. Benjamin, você vai torcer pra quem? Santos ou Palmeiras? Eu sei que você não torce pra nenhum dos dois, mas... Não, não vou torcer pra ninguém, não. Juro, você não tem uma preferência? Você não prefere pegar, né? Na final, escolher um? Os dois são difíceis de pegar. É que eu acho que a final será Corinthians e Palmeiras. Entendi. Eu acho. E você, Mota? Você vai torcer pra quem? Pra ninguém também. Mas eu acho que... Eu acho que vai ser de novo Santos e Corinthians. Dodô, você que é imparcial. O cara mais imparcial do Palmeiras vai torcer pra quem? Foi. E pra quem que você vai torcer? Como assim, velho? Sou mais imparcial. É imparcial, então. Imparcial. Mas você vai torcer pra quem? Na minha imparcialidade, digo pra vocês que a final será Palmeiras e Corinthians. É, olha... Pela imparcialidade. Complicado. E você, hein? Sombra? Bom, torcer pra ninguém, não vou mesmo, mas eu acho que vai dar Palmeiras. Eu também acho. Mas é palpite, né? E o Santos tem um baita time também. É. Ô, Jonathan, só tá fazendo isso, né? Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado a você. Tá bom? Falou, abraço. Tchau. Valeu. Beijo, vamos lá, amiga. Mais ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Chocolate. Eu só quero chocolate. Alô. Não adianta vir com Guaraná. Me fala. André? André, tudo bom? Tudo bem, maravilha. André do quê? É André Acorce. Acorce. E quantos anos isso. Você tem? Quantos anos? Eu tenho 23. E o bairro que você mora? Tatuapé. É nóis, eu morei na Serra de Bragança. Pô, pertinho aqui, cara. Pô, aqui do lado, velho. Eu ia direto lá na Ciro Romero comer o dogão. Pô, cara, direto, hein? Ainda tem essa moda aí, vários trailers lá, cara. Tempo, faz tanto tempo que eu não vou. Você que eu vou fazer? Eu acho que eu vou semana que vem, eu vou. Foi a parte mais bonita. Foi a melhor parte da tua vida, Dom Benja? Foi. É? Acho que foi. Marcou. Marcou muito, porque o bairro era legal, meus amigos estavam todos lá. Isso é verdade. É. Era porque não é mais? Isso é uma verdade. Não, não é mais. Você imagina o Benjamin comendo dogão? Eu morei no Tatuapé em 91, 92. Ele nunca colocou uma salsicha na boca. E a galera daquela época, que fim levou? Nem sabe a que consistência. Olha, o Tiquinho, que era meu melhor amigo, chegou a tentar a vida como jogador. Chegou a jogar no Corinthians e tal. Sumiu. Eu vi, ele trabalhava como funcionário público. O Corujinha, que era um baixinho, tinha um zoião arregalado. Corujinha era uma figura, o bicho era engraçado. Eu acho que ele morreu. Mas se Corujinha ele tivesse morreu? Vivo, o Corujinha, eu me lembro muito, era engraçado igual o Rude. O Rude? É. O Corujinha era o engraçadinho da turma. E a Paulinha, Deus, você não pode nem falar o que aconteceu com ela. Você tá brincando. A Paula, que ela sempre teve uma pinta assim de sirigaita, né? É, e virou profissional sirigaita. Você tá brincando? Opa, é mesmo? Opa. É. Agora eu não sei mais, tá com 40 e poucos anos. Se prostituiu? Mas não é na época já. Meu Deus, hein? Ela tinha um cadete branco na época, GSI, ganhou as custas. Tá certo, ela precisa pagar as contas dela. É. Morava num flat aí, né? Vai dando linha, velho. Parece aquelas pipas. É brincadeira. Vai, solta a linha. Qual que é o time, brother? Corinthians, pô, tá tua perto. Opa, eu trouxe pro Palmeiras. Eu trouxe. Chupa aí, Benjamin. Eu trouxe. Solete. Eu trouxa. Mas, ô André, eu sei que você é palmeirense, mas você acreditou nessa história do Domênico? Cara, foi engraçado, hein? Mas cara, fala a verdade. Eu acredito sim, cara. Acredita aí nos comentários do pessoal aí. Ele quase derrubou um avião aí na hora que a bola subiu. Já aumentaram. Quem falou isso? A história vai aumentando, né? Essa história não é minha, desculpa. Eu assino as histórias que eu conto. E pior que a história começa desse tamanhinho, né, velho? Os caras vão aumentando, aí o outro fala pro outro: olha, hoje o Dodô contou que o cara chutou a bola no travessão e aí bateu no outro travessão, bateu no avião, caiu e veio gol. É. Ô, meu velho, o Palmeiras vai sem o Dudu e sem o... Alione. E aí? Cara, complica um pouquinho, né, meu? Porque o Dudu tem sido referência aí no nosso ataque. Mas com... tantas contratações aí que fizemos esse ano, eu acho que agora é hora do pessoal mostrar serviço, né? Vamos ver aí, quem sabe o Eric tem uma oportunidade aí de jogar um pouquinho. Vamos ver aí o que o Cuca vai aprontar, né, meu? Mas eu tô confiante mesmo assim. E a responsabilidade agora também, assim, vamos dizer, de decidir assim, Dodô, fica maior em cima do Gabriel Jesus, né? Que o destaque era o Gabriel Jesus, o Dudu, né? E estão dividindo esse destaque. Vai jogando bola o também. Alexandro, mas o Gabriel agora tá com peso maior, né? Porque é um cara que, tipo, vai cobrar mais dele pra decidir também, né, Dodô? Com certeza. Eu acho que o peso, o moleque vai, pode sentir também isso, né? Não, o moleque não vai sentir. O moleque jogou bola pra caramba lá no contra o Rosário e era um jogo decisivo. E ó, e o Cuca deu entrevista, tipo, 6 horas da tarde, viu, Dodô? Ele nunca fez mistério aí quem vai escalar, viu? Mas acho que na cabeça dele deve ter algumas dúvidas, né? Arouca, Matheus Salles, né? Não, ele deve ter dúvida aí de repente escalar o time, sei lá, principalmente no meio de campo, né? É o meio ali. Arouca, Matheus Salles, quem mais? Então, ele deve optar por Robinho. E aí é a dúvida dele. Ou Zé Roberto, ou de repente ele põe o Cleiton Xavier, sai jogando com um dos dois. Eu acho que essa é a dúvida. A dúvida. Ou ele pode até surpreender. Colocar o Robinho sozinho, com dois volantes de contenção. e abrir dois jogadores com um centralizado no meio. O Alexandre no meio, o Gabriel de um lado e pode jogar com o Barres do outro. Ou ele pode colocar o Rafael Marques do outro lado. Ele tem esse leque de jogadores para poder escalar o jeito que ele quiser e a formação que ele deseja. E eu pergunto pro ouvinte, qual a escalação que você colocaria se você fosse o Cuca? Bom, eu continuaria aí num esquema aí 4-4-2, né? Dois volantes. Bom, vamos lá, começando então, de trás pra frente aí. Fernando Prass, lateral direito aí o nosso Jean-Vier Zanetti, né? Como gostei desse, como é que é? Jean-Vier Zanetti. Sensacional. Meu Deus. Certo? Vamos lá então. O Vitor Hugo. Thiago. Thiago Martins não me convence, cara. Não me convence, cara. Não me convence. Acho tá indo bem. Foi o Dracena, então. Tem falhado, não, mas ele é melhor. É o melhor, não tem jeito. Meu. Era aquilo que a gente dizia, né, Dodô? Ele falha bastante, né? Não falhou o Thiago? Não? Não, o Thiago não falhou. A gente dizia, ele falou. Não. O Thiago não vem falhando, não. Não sei porque. Mas é gosto do ouvinte, né? Ele pode achar que o jogador pode. Olha, eu acho que não é o cara pra ficar ali ainda, mas tudo bem, vamos continuar. Vai lá, continua aí. Não passa firmeza. Lateral esquerdo eu viria com o Egídio de novo. Acho que ele tem aí os últimos jogos aí que ele teve a oportunidade, mostrou serviço, jogou bem. Matheus Salles, com certeza, né? Acho que é o cara pra essa partida aí, até não só por conta aí da rivalidade aí, dos murmurinhos aí que tá tendo aí dele, Lucas Lima, etc. Mas acho que o cara tem que entrar sim. Vamos lá. Arouca ou Gabriel? Arouca? Vamos de Gabriel, né? Matheus Salles e Gabriel. Dois volantes mesmo de contenção. Isso, exatamente. Dois volantes de contenção, mas eu acho a melhor opção aí. O Robinho aí, torcer pra ele estar num dia bom aí, conseguir dar uns passes aí pros nossos craques aí, Alexandre e Gabriel Jesus, né? Tá faltando um. Vamos lá, ou você mais um atacante ou mais um volante. Então, ou mais um e meio. Eu daria uma oportunidade aí pro Eric, cara. Eu começaria aí entre o Eric e Rafael Marques, mas eu viria com o Eric. Não sei se ele vai jogar com três atacantes, não. Eu duvido que o Cuca jogue com três. Duvido, mas sei lá. O Cuca, ele às vezes surpreende, né? O Cuca pôs três zagueiros num jogo que a gente achava que, sei lá, e surpreendeu, né? O que você acha aí, Dodô, a escalação ideal? Rapaz, tô em dúvida, viu? Mas eu jogaria no 4-4-2. 4-4-2? Ah, e aí você vira com quem ali no meio? Os dois volantes mesmo, eu colocaria Gabriel e o Matheus Salles. Certo. Ou pode ser o Arouca também, não tem problema. Qualquer um desses aí, não tem problema. E jogaria com o Robinho, sairia com o Zé Roberto. Depois eu mudaria pro Cleiton Xavier, no segundo tempo. Cleiton Xavier, né? Vamos ver aí se o cara vai agora, né? Tem se preparado aí bastante tempo. Eu tô torcendo aí pra ele ter... Talvez não sairia jogando com ele, mas tô torcendo aí pra ele ter oportunidade aí no jogo e mostrar serviço, né? Mostrar... Agora, de repente ele pode surpreender com esses três jogadores na frente, se ele colocar dois volantes de contenção pra segurar um pouco mais lá atrás, né? E o que pode acontecer nesse jogo? Porque o Santos, ele tem uma defesa um pouco lenta. A defesa do Santos é um pouco lenta. Se você pegar Gabriel Jesus na correria, esse menino Eric também corre pra Dedéu. Pode surpreender, por que não? Mas o Zeca e o Vitor Ferraz não são lentos. Mas não. Eles sobem, Sombra, eles abrem buraco. É igual o Egídio. O Thiago Maia também pro Egídio, ali, né? O Egídio sobe e deixa também... por isso que eu falo contenção. Você tem que ter dois, um de cada lado. O Lucas vinha fazendo exatamente. O Lucas foi no banco por conta disso, porque exatamente. O cara ia embora e não voltava. Você não pode ter só um volante de contenção. Por que dois? Porque um cobre quando um lateral sobe desse lado. E o outro cobre do outro lado quando o outro sobe. Entendeu? O Egídio de um lado e o Jean do outro. André. Diga. Deixa aí seu palpite, André. Bom, eu acredito que vai ser aí 2-1 Palmeiras, cara. Eu tô otimista no meu time, o placar aí até conservador, 2-1. Falando sério agora, qual que é o palpite? 2-1, pô. Sendo aí, qual termo você tá usando? Imparcial, né, cara? Não falando com o coração, 2-1. 2-1. Super imparcial. Ótimo, 2-1 tá ótimo. Então tá bom, amigão. Olha, bom fim de semana pra você. Obrigado pela audiência. Posso mandar um abraço? Hoje pode. Manda. Cara, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal da Taça Discórdia, meu. É um grupo que a gente tem pra falar só de futebol e dos campeonatos que a gente tem. Chama Taça da Discórdia. Taça da Discórdia. Um merchan aí também, cara. Faça. Merchan da Bozano aí, proteção e diversão só com Bozano. Opa, você ganhou um kit com dois desodorantes, mais um par de ingressos pra assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Tá Tá certo, maravilha. Valeu, tá bom? Velhinho, abraço. Pessoal, um abraço, muito obrigado aí pela oportunidade, hein? Bom final de semana. Obrigado a você. Valeu. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Vamos lá, mais ouvintes, momento sem parar. O terceiro e último ouvinte, é mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, sem parar. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? Quem fala? André. Fala, André, tudo bom? Beleza? E André do quê? André Rezende Scandian. André Rezende? Scandian. Freguês, né? Tangian. Scandian. Você é armênio? Alô? Você é de origem armênia? Amigos, tá minha ligação, hein? Tá ruim. Tenta se localizar melhor aí, porque. É. Pega o GPS. Tá pipocando sua ligação, cara. Tá terrível, bicho. Tá parecendo a Didi Jackson falando: I am your automatic lover. Automatic lover. Não. Não, não tá dando pra entender nada, cara. Tá horrível, tá horrível. Peraí, vamos. Tá ruim. Falou. Oi. Tchau, caiu. Fala uma frase completa. Fala, Domênico, só fala a verdade. Tchau, velho, não deu, infelizmente. Não deu, infelizmente. Vamos lá, rapidinho, pra mais um. É uma pena, né? A gente fica triste quando acontece isso, mas vai fazer o quê? Não dá pra ficar esperando melhorar. 3284-7097. Eu só quero chocolate. Alô? Alô? Quem fala? É o William. William do quê, William? William Santos. Quem mais? Pereira do Santo. Pereira do Santo. Peguei isso, é injusto. E quantos anos, velho? 32. E o bairro? Jardim Piratininga. Jardim Piratininga. Olha, vou dizer um negócio pra você. Não é a primeira vez que liga. Já ligaram vários Jardim Piratininga. Ué, tem, tem vários, mas tem um que é famoso, que é na Zona Sul. Ixi, não, amigo, não. Presta atenção, Jardim Piratininga e tem Osasco também, agora tem dois. Agora sim. Então, mas tem um na Zona Sul também. Mas não tem um Piratininga ali pra Zona Sul de São Paulo? Tem, ali? Tem. Se eu não me engano, tem. E tem Bosque Piratininga também. Bosque Piratininga. Também. E a Vila? E tem a Vila Piratininga também. Vai, Dodô. Tem o parque e também. E o time, brother. Aqui é Corinthians. Chupa, Domingo. Ô, amigão. Opa. Provável time do Corinthians para amanhã, que o Tite treinou hoje, é Cássio, Fagner, Felipe, Iago e o Wendel, Bruno Henrique, Elias, Alain Mineiro e Guilherme, Luca e André. Não joga Marlone, não joga Romero. Tá bom o time ou não? Cara, tá bom, eu só trocaria aí o André pelo Romero. Eu estive no jogo aí, cara, 6-0, o Romero tá jogando muito, cara. Eu tava lá também, o Romero jogou muito e o Marlone teve uma atuação espetacular. O Marlone também, eu acho que já merecia aí uma oportunidade, mas ele vai pelo menos pro jogo, né? Vai pro jogo. Ah, amanhã, amanhã o jogo é às 18h30, quase 40 mil ingressos já vendidos, você vai lá amanhã? Pô, eu quero ir na torcida do Estádio 97. Ah, amigão, mas os ingressos acabaram ontem, cara. Cola um aí, mano. Não, mas não tem jeito. Cola um aí. Tem um beijo te dá. Tem um limite. O beijo te leva lá. Não, o problema não é aí. O problema é que não tem ingresso excedente, cara. Essa não, mas é a questão. De qualquer forma, eu tenho já ingresso também. Amanhã eu não perco de jeito nenhum, mano. E vem cá, ganha? Ó, vai ser o Aldax tá jogando um bolão, cara. Eu acho que vai ser 2-0. No primeiro, lá no começo do campeonato, o Corinthians já jogou com o Aldax, foi lá em Osasco, o Corinthians ganhou de 1-0. Pô, foi aqui em Osasco, pô, eu fui também. Foi aí em Osasco. E um detalhe curioso, que o mesmo árbitro daquele jogo, que foi o Thiago Duarte, é o mesmo que apita amanhã. Putz, é mesmo, é tudo nosso. É o mesmo. Olha, eu vou te falar, muita gente fala desse time do Aldax, realmente é legal, o time que valoriza a posse de bola, toca muito e tal. Mas time por time, eu acho que o time do Corinthians é infinitamente melhor que o Aldax. Mas bem, já esse time do Aldax aí, primeiro que só faz esse tipo de jogo porque não tem torcida. Você acha? Eu acho, só porque não tem torcida, não tem pressão. Não tem pressão. Vou te falar, vai ser, é fanfarronice isso aí. Isso é que eles implementam lá, não vai funcionar nunca no time grande. Ah, eu não acho que é fanfarronice. E o Corinthians vai atropelar o Aldax. Ah, não sei não, hein? Os caras vão meio sem obrigação de nada, meu. Nossa, estão treinando mais tempo. Se o Corinthians jogar o que jogou contra o Red Bull, E se jogar o que jogou ontem, quarta contra o Cobressal, veja, aí, esses aí cara, atropela. Esse negócio de ficar tocando bola na defesa pra sair tocando, isso não existe, cara. Isso aí é. Meu, é. Você tem que ter os melhores jogadores, dos melhores, mas dos melhores. Você acha quantos Corinthians eles vão fazer assim? Pô, mas os caras vieram jogando assim, aonde eles chegaram já, pô? Eu também acho, concordo com o André. O André, né? André, não, pô, William. William, desculpa. Mas viu o Dom Lázaro? Você queria o Corinthians jogando assim? Dom Lázaro, eu acho que o Corinthians joga de certa forma assim. Ah, o Corinthians ele marca em cima, né? Ele marca a pressão. Mas eles marcam, o Corinthians não brinca, não. Não, mas eles também não brincam. Brinca. Você acha que brinca? Por quê? Ficar tocando bola na defesa, daquele jeito, com o goleiro brincando. Mas você quer que ele faça o quê? Que ele deixa o tom pra frente? Bicho. Se ele deixa o tom pra frente, ele perde a bola. Então tá bom, então vamos ver até onde vai isso aí. Não, mas respondendo Dom Lázaro, eu acho, Dom Lázaro, que eles vão jogar assim, lógico. Sim, eles jogam Corinthians, assim. O Corinthians marca muito em cima mesmo. Não vai perder, o Corinthians vai tomar quatro bolas em cima deles. É. Né? Oi. O Corinthians joga assim, que no entanto, contra o Cobressal, teve alguns lances ali, tô recuando a bola pro Cássio, que deu até um fio na barriga. Ah, mas olha, posso falar? Porque a gente aqui não tá acostumado. Eu comentei no começo do ano, pô, lá em janeiro, nas minhas férias, eu fui ver Espanhol e Barcelona, no estádio Espanhol, foi 2-0 Barcelona. No primeiro tempo eu contei, acho que tem umas 10 ou 12 bolas, que o Barcelona tá no meio de campo, eles olham pra frente, não tinha pra quem tocar. Volta, toca lá pro goleiro e começa tudo de novo. Estamos falando do Barcelona, né? Não, sim, mas tô falando, ele falou assim, pô, deu frio na barriga, porque a gente não tá acostumado muito com isso. Ah, mas o que o Corinthians tá perdendo pro Barcelona hoje? Hã? Mas nem jogou um contra o outro, seu louco. Eu tô falando comparar o time, cara. Cadê o Mano pra me ajudar aí? Não, não, não, não. O Mano foi curtir uma diferente hoje. Não sei. Ninguém sabe o que que é. Ele falou, vou curtir uma diferente. Parece que ele queria pra esquerda. É, eu acho que o Mano vai casar, hein, mano. Ah, eu também acho. Eu também acho. Ô, amigo, mas deixa eu te falar. É só você, desse time de amanhã, você só trocaria o Romero pelo André? Porque eu vou te falar, eu tenho um cara que eu acho que tinha que jogar aí também, apesar que ele não tá mal, é sacanagem, o moleque não tá mal. Mas eu prefiro o Balbuena que o Iago. Não, também é uma troca. O Balbuena chegou a jogar já com o Felipe? O Felipe? Eu acho que jogou, sim. Eu acho que teve uma parte que eles jogaram juntos, sim. É, então. Não, o Balbuena, ele é mais experiente, né, Benjo? Eu acho que ele dá mais segurança ali atrás que o Iago, né? Bom, amigão, tamo indo embora aí. Deu o placar pra amanhã. Hã? Iago tá na defesa do Corinthians que nem o Denis no gol de São Paulo. Mas ele não compromete, hein? É, mas... Mas não compromete. Mas não vai virar. Tá jogando bem. O Balbuena vai tomar o posição. É que o Balbuena passa pra mim mais confiança. Eu entraria com o Balbuena, entraria com o Marlone também e com, por incrível que pareça, com o Romero ou o Luciano. Mas quem manda é o Tite e, pô, quem sou eu pra discordar do Tite, né? Amigo, teu placar pra amanhã, Corinthians e Audax. 2-0. Quer mandar um abraço aí? Pô, cara, manda um abraço pra minha esposa, Sabrina. Cadê o RG pra me dar aquele cartão lá? O RG não veio? Quem? Pô, esqueci de te perguntar. Você acreditou naquela história do Domênico ou não? Ah, mano, não dá pra acreditar não, pô. Lógico que não dá. Tô com o ouvinte consciente. Tá difícil encontrar quem acredita, hein? Difícil. Tá difícil. Até agora só a dona Jamile que não mandou. Pedi pra ninguém fazer acreditar. Enquete aqui. Não pedi pra ninguém acreditar. Amigo, valeu, um abração. Quem não quer, vai pro inferno. Falou, meu, abraço. É nóis, valeu. Esse Benjamin. Foi um momento sem parar. E você, cara? Trouxa. Como que vai ser a sua partida no fim de semana? Trouxa. É, não tô falando da sua partida de futebol, não. Nem do jogo na TV. Tô falando da sua partida de volta pra capital, porque você tá aí no litoral. Você que tá aí no interior, ouvindo estádio, etc. No domingão, ó, trata de voltar pra trabalhar, amigão. É, mas quando pegar a estrada, muito cuidado. Todo mundo com cuidado na estrada, usando o cinto de segurança. E quando entrar na pista de cobrança do Sem Parar, jamais ultrapasse os 40 por hora, hein? De jeito nenhum. Então é isso aí, dirija com atenção. É a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Vamos falar agora da HDI Seguros? Ah, lógico que vamos falar. Você chega no shopping, que é fim de semana, que não viajou, vai para a Praia do Paulista, que é o shopping. Aí você tá lá parado na cancela, né? Exatamente.

Jeito de garoto, cuidado de homem. E agora, a deputada Leci Brandão. Meu partido luta com a cara e a coragem da mulher brasileira. O PCdoB sabe que para o Brasil avançar, é preciso que a mulher tenha oportunidades iguais e mais espaços de poder. Queremos avançar mais e unir todas e todos por um Brasil justo e democrático. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Música eletrônica. É aqui. Energia. Os novos nomes da cena eletrônica nacional. Sets exclusivos. O que é tendência? Spirit Radio Show. Segunda e terça às 10, quarta às 11 da noite. Aqui na Energia 97. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Abdo Baracat, PP São Bernardo do Campo. Para o novo PP, a valorização do comércio de São Bernardo do Campo é a solução mais rápida para combatermos o alto índice de desemprego, principalmente entre os jovens. São Bernardo é grande, tem um comércio forte e que precisa ter o apoio do poder público. Guilherme Mussi, deputado federal e presidente estadual do Partido Progressista. O novo PP quer novas ideias. As suas ideias. Novo Partido Progressista. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Chain Smokers, Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. Down, down. Apenas os grandes hits. So Zed, featuring Aloe Black. Yeah, yeah. Candyman. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia 97, a energia que te move nessa sexta-feira. Sexta-feira com cara de feriado, né? Fim de semana vem aí, vamos aproveitar mais, vamos curtir mais. E a partir de agora com música boa. House Music de qualidade até as 10 da noite no Night Sessions. E a gente abre com o Anderson Tomé. Night Sessions. You're

Sessions. The colors of love. Is it easy to you?